Então, o bonzinho Deus Cósmico do Mal desceu em sua nave. Quando ele saiu andando, tum, tum, tum, sua forma majestosa e pisadas possantes foram ouvidas naquele mundinho merreca chamado Terra. Cabum, bum, bum. Todos os vermes humanos, cientistas ou não, se curvaram a ele e o mundo ficou imerso no caos. Ei, ei, todo mundo louco! Salve Deachagur que veio nos libertar da sanidade! Yupi! E todos os que se opuseram a ele foram obliterados por raios disparados dos tentáculos e olho do Deus Supremo do Abismo Sideral. Ziu, ziu, ziu! Ah, socorro! Tenha piedade! Até virarem esqueletos ridículos manipulados por fiozinhos de nylon como marionetes. Blu, blu, blu, olhem pra nós, somos esqueletos burros, lá, lá, lá. Cleco, cleco, cleco, olhem nossos ossos batendo, como são engraçados. De seu trono, Deachagur viu que seu trabalho estava feito e todos aplaudiram. Ei, clap, clap, clap, viva nosso mestre! E ele apontou para uma fêmea muito gata que dançava entre os servos e disse: você, humana. E ela disse, miau. E ele disse, você será minha esposa. E ela respondeu, grau, grau, porque estava feliz com a proposta de casamento. Sim, disse ela, claro que quero me enrolar toda em seus tentáculos, miau, miau. É claro que quer, falou o grandioso Deachagur. Minhas escamas exalam poder. Beije-me, gatinha. Smack, smack, smack. Foi quando ele chegou... Lorde do Caos? Que porra tá acontecendo? O que houve com a decoração do cinema? Tá tudo tão retrô. Por que esses pôsteres todos de filmes do Ed Wood? E essas fotos eróticas de monstros mutantes? O que é que uma boneca inflável da Tura Satana tá fazendo na pipoqueira? Por que todas essas almofadinhas prateadas no lugar das cadeiras e sofás? E pior de tudo, por que, que o senhor tá deitado no chão, usando seus tentáculos para brincar com meus hominhos e miniaturas de ficção científica? Minha action figure da mulher gato, isso é item de colecionador, mestre. Vai estragar, eu nunca nem tinha tirado da embalagem. Que absurdo é esse, meu lorde? O senhor tá no flashback daqueles ácidos de enxofre pintados com a cara do gato Félix de novo? Hã? Como ouso entrar aqui sem avisar, seu traste? Eu vou... quero dizer... Não, não é nada. Nada não. Vai cuidar da tua vidinha insignificante. Vai. Me deixa quieto aqui. Anda, anda. Rápido antes que eu te assassine até te matar. Eu estava apenas... Isso aqui é um ritual de dominação estratégico e... claro que não. Brincando. Eu sou um deus monstro eterno. Vê se eu tenho tempo para brincadeiras. Olha, vaza daqui. Vaza daqui. Vai passar teus recadinhos que eu já tô perdendo a paciência. Brincando de bonequinhos. Onde já se viu? Ah, ok, senhor. Só não baba muito na nave do Perdidos no Espaço, tá? Some! Fui! Oh, say. You don't believe those old legends about the lost skeleton of Cadaver, do you? Ranger Brad, I'm a scientist. I don't believe in anything. Vamos lá, ouvinte do cemitério, rapidinho, porque nada de ruim aconteceu ainda comigo, mas todo esse ambiente retrô está me deixando muito grilado. Vai que Deachagur chama Klaatu pra me destruir e lá vou eu morrer de novo. E olha que nós temos recados pra cacete pra passar dessa vez, mas é a vida, né? No caso da minha, curta como sempre. Começando, ouvinte do Teatro Escuro, do culto ao mestre Deachagur, Lorde do Caos e das mulheres gatos que arrancam corações, não esqueçam de comentar pra termos noção de quantos de vocês estão aderindo à seita no Necrofilmicon. É @pensadorlouco no Twitter, @teatroescuro no Instagram, sinal demais Pensador Louco no Google Plus e o e-mail é pensadorlouco@gmail.com. Todos os seus comentários serão lidos no próximo episódio sem falta, enquanto aquele demônio me tortura de alguma forma para o deleite de vocês. Façam parte também do nosso grupo do Telegram em telegram.me/pensadoresloucos, assim mesmo no plural, para ingressarem e conhecerem os outros internos do hospício que vale a pena. Assine nosso podcast pelo celular ou smartphone e não percam mais nenhum episódio. É mais fácil do que sermos invadidos por alienígenas de classe média. Basta procurarem o Teatro Escuro do Pensador Louco no iTunes, caso vocês sejam daqueles Appleheads que vagam por aí, e se vocês forem do Team Android, instalem o Google Podcasts ou o Podcast Addict pela Play Store e procurem o Teatro Escuro no campo de busca que é molezinha de achar. Se quiserem mais lambuja ainda, ou já tiverem outro player de podcast em seus smartphones, no post e no site há vários links para assinar de quaisquer formas, até em QR Code. Ajudem, é claro, nosso Teatro Escuro a continuar apoiando mensalmente os podcasts a partir de um único real, que é super importante e não avacalha o orçamento de ninguém. Um real mensal pode não significar nada para vocês, mas me ajuda a comprar nem que seja band-aid para quando meu mestre senhor me lasca o couro a unhadas. Então apoiem pelo Padrim, pelo PicPay ou pelo PagSeguro que vocês me ajudam a sobreviver até o próximo episódio. E mais, dependendo das doações ou quantidade das mesmas, vocês podem ganhar brindes supimpas e fazerem parte deste nosso hospício cultural. São canecas, adesivos, certificados de ordenação, participações nos episódios, e-books e até camisetas. Então vão no padrim.com.br/pensadorlouco para apoiar no Padrim mensalmente, @teatroescuro para apoiar no PicPay mensalmente também, ou só @pensadorlouco para ajudar no PicPay com qualquer valor e só quando tiverem vontade. Mas todos os links também estão no post, não deixem de ajudar. Justamente por isso, gostaria de agradecer às e aos apoiadores: Micaela Rocão Sensual Batuzzi Borges, nossa doutora Casa, William Marva Centauro Floyd, do Ultra Combo e do Fermata, Thay Atmosferium Souza, do La Siesta, Luciano Mutante Insano Munhoz, do Papo de Louco, Anderson Vestido Afunilado Negão, do Churume, William Cientista Louco Vulto, do Observador Quântico e do blog Lugar Nenhum, Tiago Raio Leis, o Trabuco, do NPcast, Matheus Dominar o Mundo é o Meu Lema Mantuan, do Portal de Podcasts Curva de Rio, Yuri Astacheran Brawley do Mongecast, Renato Vou Usar Teus Dentes para Enfrentar Minha Nave Petile de Florianópolis, Diego Leve-me ao Seu Líder Fávero de Sorocaba, Diogo Esqueleto Maravilhinho do Bob do Galera do Raul e do Mundo de Bob, Jorge Mercenário Espacial Augusto do Anime Sphere, Jeff Raquetada Sônica Guimarães do Tenistas em Ação, Roger Serva Romulana Bittencourt do Ritos e Rituais e José Matrix Alienígena Exor Neto de Brasília. E no PicPay até agora nós temos Garcia Ming o Impiedoso Renato de São Paulo, Julian Miramira Losufos Catino do Podcast Por Outro Lado e Léo Transmutador Arrombado no 7 do Doublecast e do Rio Vox Esporte Clube. Mais ainda, olha só, a partir do dia 1º de outubro estará acontecendo aqui em Itajaí, Santa Catarina, o primeiro encontro de Achatur. O que isso significa, vocês perguntam? Pois eu digo que é um encontro informal no qual vários podcasters de várias partes do Brasil vêm pra cá tocar o rebu. Vem pessoal do La Siesta, do Apenas Um Cast, do Curva de Rio, do Versão Beta, um monte de gente. Então fiquem de olho na hashtag TheAchatur1 no Twitter ou Instagram, que eu vou deixando os eventos à medida em que forem decididos. Não percam a chance de conhecer a turma mais doida varreira da podosfera, visitando o sul até não restar pedra sobre pedra. Tudo com a bênção malévola de TheAchagur, é claro. E obviamente, já que eu estou aqui falando de eventos, viagens e encontros, vamos falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo sem precisarmos ficar perdidos num velho filme preto e branco com efeitos especiais feitos no Paint. Vocês sabem do que eu estou falando? Infinity Tour é turismo do jeito bom, viajando de primeira para lugares onde certamente nenhum esqueleto tentará dominar nossas mentes. Portanto, caiam dentro disso agora com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer, sem para isso roubar meteoros ou entrar em cavernas com kits de ciência infantis. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da depressão. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tão esperando o quê? Acessem agora mesmo blablablablo.infinity.tour.br, é tour de T-U-R, e vejam todas as formas perfeitas de te sacudirem o esqueleto sem vocês precisarem ser noivas esqueléticas. Depois vocês vão entender a piada. Ah, sim, aproveitem também e agradeço na página deles no Facebook o patrocínio aqui do nosso reduto de cultistas ferrados de deuses pagãos. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu prometo que sobreviverei até o próximo Necrofilme com... Mais um último recado rápido, enquanto The Achagura está ali no cantinho do cinema brincando com meus alienígenas de plástico e esqueletinhos de Halloween. É um prazer dizer que o Teatro Escuro do Pensador Louco foi convidado para participar do evento Podosfera Unida 2018. O evento visa aumentar a proximidade entre podcasts, fazendo um troca-troca de hosts, programas e participantes sem necessariamente necessitarem de implantes animalescos ou do Dr. Morro. Morou? Ah, esquece, essa piada foi uma merda. Melhor deixar o Spot tocar, que ele faz o serviço muito melhor do que eu. Preste atenção nesse convite. O Podosfera Unida é um projeto que faz um grande crossover entre vários podcasts, trocando os hosts e participantes dos podcasts para ver no que dá. Os episódios gerados pelo projeto serão publicados no dia 21 de outubro, o escolhido para ser o dia do podcast no Brasil. Em 2018, estamos em nossa terceira edição, e as outras duas foram bem divertidas. Nesse ano, todos os episódios falarão sobre relacionamentos, cada podcast dentro da sua temática e do seu jeitinho. Para que seu podcast participe, é necessário fazer a inscrição neste link, bit.ly/podosferaunida2018. Mas corre, que as inscrições estarão abertas até o dia 30 de setembro. Lembrando, você deve inscrever seu podcast e depois cada participante se inscreve individualmente. A inscrição do host estará embutida no cadastro de podcast. Se restar alguma dúvida, vocês podem me procurar tanto no Telegram quanto no Twitter como @tainesouza. T-H-A-I-N-E-H Souza com Z. Também podem procurar no Twitter pelas últimas menções da hashtag Podosfera Unida, que quem estiver falando sobre o assunto provavelmente vai entender alguma coisa. Então eu espero ver você lá. Então é isso aí, fiquem ligados no Podosfera Unida 2018. Diz aí, anormal, terminou? Ah! Que susto! Por que o senhor sempre aparece assim, como se estivesse vindo do espaço sideral alienígena que fica fora do planeta Terra? Porque é exatamente isso que eu faço, seu estrupício. Sou um Elder God espacial com minha própria dimensão abismal e pronto a dominar o mundo pela loucura, sem precisar de um corpo ossudo para isso. Ok. Tudo bem, meu Lorde e Senhor, como sempre estou aqui para servi-lo e já tenho até duas vítimas prontas. Olha, dois humanos incautos que compraram o bilhete estão agora no saguão só esperando para abrir as portas e o filme começar. Sério, mentecapto? Excelente. Isso me dá até vontade de dançar. Eulala, dança do rock, dança do rock. Vamos balançar a dança. Mestre, foco na parada aqui. Chega de dança um pouquinho, tá? Só um pouquinho. Depois eu compro os discos do Rony Von pro senhor se chacoalhar à vontade. É que as duas vítimas desse episódio estão no cinema, compraram ingressos e tal, mas o senhor nem me disse que filme tá lá fora no cartaz. E você sequer foi lá ver? É um imprestável mesmo. Foi mal, mas é que eu tava lendo quadrinhos da Hello Kitty. Puta que pariu, é um retardado nerd mesmo. Me dá vontade de te matar agora outra vez, mas como já tem vítimas esperando, serei benevolente e direi o nome. Hoje, nós assistiremos O Esqueleto Perdido de Cadavra. Peraí, esse é aquele que... Uhum. É o que tem os... Exato. E aí aparece a... É cheio de caixão. Se você tentar soltar mais um spoiler, vou filmar um documentário de teu cu sendo usado para o bem da ciência. Se é que isso é possível. Uau! Telecoteco do Balacobaco do Zeriguidum. Oba, mestre! Esse filme vai enlouquecer o mundo e ao mesmo tempo vai me dar a chance de ver novamente a Anne. Você me dá nojo. Começa logo essa bagaça e deixemos a loucura espacial invadir a mente do mundo. E dá aqui os quadrinhos da Hello Kitty enquanto isso. Atenção! Atenção! O cinema do Teatro Escuro já vai começar. You can watch me experiment if you want, if you promise to be quiet. Be quiet. Animala, dance with Animala. Rock dance, do the rock dance. Oi, gente, desculpa o atraso aí, foi malzão, eu tava... Tava ocupado ali fazendo as coisas, assim, na sala de projeção, assim. Porra, que bom ter vocês aqui, que bom que vocês aceitaram o convite de vir. Imagina só, é tão difícil conseguir uma plateia para os filmes do Necrofilme, que ainda mais uma plateia reincidente, gente que já esteve aqui. Ah, sempre muito bom. Agradecemos o convite. Vocês são muito masoquistas. O Vulto, inclusive, já esteve duas vezes aqui. Essa é a terceira dele, assim, é o pessoal que gosta de sofrer. Eu admiro isso nas pessoas. O bom senso não existe, né, cara? Bom senso é um mito, né? Ele é super valorizado. Se existe o bom senso, ele tá sentado ali no canto comendo cola. Mas então, eu não sei se vocês repararam assim, mas é, o ambiente aqui do Teatro Escuro mudou, de repente o Lorde de Ashagur resolveu mudar as coisas, a moda caralho que ele faz, tá tudo meio retrô, assim, tá tudo, tudo parece coisa antiga, que pôster é aquele do Donkey Kong do Atari, que porcaria é esse pôster aqui da Ingrid Bergman, tudo tá tão antigo, tem um vídeo Betamax, a gente vai assistir o filme Betamax, que inferno, isso nem existe mais, mas é, espero que isso não perturbe vocês demais, é, eu gostaria de pedir pra vocês se apresentarem aí pros ouvintes, é, começando pela Vanora, fala de você, o que é que você faz, de onde você vem, fala um pouco de você. Oi, eu sou a Vanora, eu sou uma artista multidisciplinar, eu trabalho com dança, com ilustração e maquiagem, participo também do Alguma Coisa Cast, o ACC, e é isso, estou aqui para assistir e comentar sobre esse filme incrível, que eu ri tanto nesse filme que até meu monóculo caiu, cara. Muito bom, e o William Vulto, cara, nosso grande padrinho e apoiador, fala um pouco de você também, o que, que você faz, quais são tuas atividades? Pô, eu sou um programador malfadado, tento escrever umas coisas de vez em quando, tenho um sitezinho pessoal chamado lugarnenhum.net e faço, no momento, dois podcasts. Um é o Observador Quântico, um podcast de divulgação científica, curtinho, e o outro é o Curta um Curta, que vai estrear agora em 1º de outubro. Não sei se o Necrofilme vai sair antes ou não, mas dia 1º de outubro estreia lá, com o Pensador Louco como convidado do primeiro episódio. Olha só, nossa, spoiler. Que bonito! Spoilers pra todo lado. Eu não sei se o Necrofilme sai antes ou depois. Olha, eu estou tentando, assim, vai depender do fato de eu sobreviver ou não à realização deste episódio, porque é, vocês podem ver, eu estou razoavelmente bem de saúde, nada me aconteceu de ruim até agora, eu tô até estranhando, eu já deveria estar pelo menos quebrado, lanhado, esfaqueado, estrangulado ou qualquer coisa até agora, mas não estou, não sei o que aconteceu, deve ser a proximidade com o Dia das Crianças talvez, mas é muito importante que eu tenha convidado vocês, não apenas por serem grandes amigos ou apoiadores ou por serem podcasters também, mas principalmente pelo fato de que cada um de vocês tem uma habilidade muito grande relativa ao filme que a gente vai assistir, porque afinal de contas, como o Vanora mesmo falou, ela lida com dança, né, coreografia, dança, cenografia, etc e tal, que tem partes a ver com isso no filme, e o nosso William Vulto é, antes de tudo, antes de podcaster, antes de qualquer coisa, ele é um cientista. Então, quem sabe, durante o episódio de hoje, ele consegue explicar o que é a ciência, o como fazemos a ciência. Ah, é muito bom, cara. Mas isso é coisa que a gente vê ao longo da nossa dissertação sobre o filme. Vamos começar assim. Vanora, minha querida, se você fosse agora numa locadora e você visse o... O filme é velho, talvez você não achasse sequer em DVD, você pegasse aquele VHS empoeirado e pulguento da prateleira, a gente vai falar sobre o filme O Esqueleto Perdido de Cadavra, um filme até recente, mas que parece um filme antigo. E se você alugasse, assim, às cegas, você não sei o que eu vou assistir, estou cansado de ver Transformers ou filme da Marvel, peguei esse filme aqui, o que é que você acha que estaria escrito na contracapa desse filme para explicar para os ouvintes qual é a história, para vender o aluguel do filme para quem fosse na locadora pegar? Ele ia vender, acho que de uma forma bem piegas e rocambolesca, bem estilo anos 50, porque a capa, assim, é a versão do King Kong segurando a moça, só que com um bicho que até agora eu não entendi se ele é um peixe misturado com uma caveira, misturado com uma samambaia, não entendi direito o que ele é. E aí tem todo anos 50 e você vira, né? E ele vai narrar sobre os mistérios do universo e pra que serve uma rocha. Na verdade, é uma rocha causada usando grandes aventuras e chacoalhando a vida de várias pessoas e várias entidades e seres, humanos e inumanos. E Vanora, você pode citar pra gente qual seria o elenco principal do filme? Aliás, desculpa, ouvinte, o elenco principal do filme não, o elenco do filme. Se a gente falar que o pessoal que ajudou, que foi o elenco secundário aí pra fazer as coisas, porque eu dei uma lida nos créditos, é o crédito mais enxuto que eu já vi na minha vida, assim, de filme. Então, os atores, nós começamos com a queridíssima Faye Masterson como Betty Armstrong, o Larry Bramier como Dr. Paul Armstrong e o Esqueleto, o Andrew Parks como Crowbar, a Susan McConnelly como Lettice, a Jennifer Blair como Animala, Brian Holloway como Dr. Rod Fleming, Dan Conroy como Ranger Brad e Darren Reed como Mutante. Muito bom, muito bom. Isso é tirando pela participação, eu acho, de um fazendeiro que só aparece em duas cenas, eu acho que isso é praticamente o elenco inteiro do filme, né? E... Pois é um filme enxuto, assim, no sentido paninho perfex na pia de enxuto, assim. De cenário também, né? Tudo muito sucinto. De tudo, é verdade. E, Volto, por favor, fala um pouco pros ouvintes da produção do filme, quanto o filme custou, com o que eles contaram, quanto arrecadou, fala os dados técnicos de maneira geral. Ah, o filme é um filme de 2001, né? Ele é dirigido e escrito pelo Larry Blamire, que é um dos caras que tá no filme também, que é o Paul Armstrong, né? Ele é produzido pela Sony Pictures, filmado em 35mm em película colorida, mas ele passa para preto e branco na pós-produção. Tem que falar que esse filme ele é todo baseado na ideia de parecer um filme antigo, né? Isso, exato. Mas ele tem cara daqueles filmes trash dos anos 50, 60, por aí, né? A trilha sonora do George Chase, o filme tem 1h30, ele é um filme de horror, comédia e ficção científica e brigas feia, eu diria. Orçamento é de $40 mil, por isso que o filme é enxuto, né? Não dá pra contratar mais gente com esse dinheiro. Mas faturou 5 milhões, né, cara? Então, deu bom aí. É, até 2018, ou seja, aí em 2017 anos, o filme se pagou várias e várias e várias vezes, né? Isso, outra informação importante é que o tempo de produção dele foi de 11 dias. Olha, pra um estúdio grande assim, pelo que eu ouvi dizer, um dia inteiro é pra você filmar uma cena de uma xícara parada numa mesa. Então, 11 dias pra um filme, né? Quando filmes grandes, de grandes orçamentos, levam aí 3, 6 meses, às vezes um ano, contando pós-produção e tudo mais, foi um bem enxuto, né? Mas vamos lá. Começando, Vanora, como é que o filme começa, assim? Como é que é a abertura do filme? Vamos decupar o filme, assim, falar da história dele por si só. Olha, a abertura dele eu achei divertidíssima, porque tem no começo, né, aquela abertura de produtora mesmo, mas em seguida vem uma música... É perfeita essa música. Não é? Cara, isso devia virar toque de celular, porque é uma composição de musiquinha de terror dos anos 50, com aqueles efeitos bem agudinhos. Isso, e ela mescla em determinado ponto, bem no início eu notei, ela mescla meio com um tarantela, assim, tem uma sanfona ali tocando. É, eu acho ela muito empolgante, apesar de ser de terror. E aí é tudo... Sabe o que tem, cara? Aquelas coisas, sim, de circo macabro, assim. Ah, verdade, verdade. Pode escrever. E a fonte, ela é toda meio tortinha, sabe? Escrito tudo em caixa alta, e ela vai deslizando de um lado pro outro e tal. E aí tem um detalhe que aparece uma caveira torta, mas tão torta. Como eles conseguiram fazer essa caveira tão torta, coitada? Pedir pro sobrinho desenhar a caveira, né? É, eu acho que o sobrinho da agência desenhou a caveira. E tem aquelas brincadeirinhas, né? De filmado na nova maravilha miraculosa de telas Skeletorama. É, isso aí é bem legal, porque isso aí foi um artifício de marketing muito usado no final dos anos 50, início dos anos 60, assim, que para atrair o público, como filmes 3D eram de péssima qualidade, não atraíam muita gente, e todos os filmes eram filmados ou em PB ou em Technicolor, eles inventavam novas formas de vender o filme para a audiência, dizendo que ele era diferente, que ele foi filmado em uma nova forma, assim, uma nova chance de causar imersão. Então tinha o Skeletorama desse filme, o Scarorama, o Shock-O-Matic e tal, que era para tentar justamente, na verdade, era uma porra de uma câmera filmando como qualquer outra. Mas eles mandavam aquilo assim para atrair o pessoal, que é isso? Que tipo de câmera será essa, Skeletorama, assim? Qual será a novidade que ela traz? É bem interessante isso. Ele vai alterando, só para responder a vocês o lance da caveira torta, isso aí era um método muito, muito comum, justamente nessa época de filme, até filmes anteriores, para causar um efeito especial ou um defeito especial, como vocês quiserem. Que a caveira, ela era printada, ou seja, ela era impressa. No caso, na época não era nem impressa, não tinha impressora na época, né? Mas ela era desenhada sobre uma folha de acetato, e ela era colocada na frente da câmera e balançada de maneira a causar aquela distorção de torto, assim, tá, sabe? Como se estivesse deformando. Que, por algum motivo, qualquer que seja, era considerado uma coisa assustadora, intrigante naquela época. Você falou dessa tortice da caveira, curiosamente me lembrou de uma técnica de ilustração que o Julio Shimamoto usava. Uhum. Acho que a maioria das pessoas jovens acho que não conhece o Julio Shimamoto, que, sei lá, ele deve estar com pelo menos 70 anos ou mais hoje em dia. Eu acho que o Shimamoto, que o Shimamoto faleceu. Já faleceu, já? Acho que sim. Ele era bem velhinho, mas ele fazia quadrinhos de terror com uma... Ele tinha um claro e escuro muito marcado. E ele tinha uma técnica pra desenhar distorção, que ele pegava uma bexiga vazia, isso, desenhava o personagem lá com anquinha, e ele ia distorcendo de um lado pro outro, que aí gerava essas coisas tortas, meio fantasmagóricas. Mas seguindo, depois dessa... Tem caveirinhas passando de todos os jeitos e formatos. É caveirinha pra dar e vender. Nossa, festival de caveirinha. Aí termina a abertura, nós temos um carro, tem uma, eu não sei. Aparece uma caverna também, né? De vez em quando aparece uma caverninha. Aparece uma caverna ali e não dá muitas informações. Passa os nomes dos atores e tal, né? O título aí do filme lá, que é O Esqueleto Perdido de Cadáver, e segue, né? E é isso. Aí dá aquele fade out, fade in, e a gente corta pra uma cena em que um casal está num carro antigo, que eu não faço ideia de qual é, mas é o típico casal americano, sabe? A moça de vestidinho acinturado, cabelinho feito, brinco redondinho, e o senhor ali meio bem informal, de meia idade e tal, com camisa meio desabotoada e tal, está ele com um mapa. Isso, está ele com um mapa conversando que eles estão indo passar as férias numa cabana. Isso. E ele tá aproveitando pra pesquisar coisas, que ele é um cientista que faz coisas científicas, que ele estuda meteoros. Estuda ciências, né, cara? Ele pratica, estuda ciência, é tudo pela ciência. Científicos. Mas é isso mesmo, né? Eles chegam e eles estão procurando uma caverna que tem por ali, onde ele espera encontrar um meteoro, porque ele estuda meteoros em nome da ciência. Em nome da ciência. Porque o meteoro vai mudar o rumo da humanidade. Pela ciência. Pela ciência. E só o meteoro. Só eu achei que a mina é muito mais nova que ele. Ah, é bem mais nova. Mostra, de certa forma, uma coisa que era comum naquele tipo de filme dos anos 50. Os Sim. homens eram homens e eles eram considerados homens, assim, viris, os chefes da família, patriarcado e todas aquelas coisas. E as mulheres eram sempre mais novinhas e tal. Você não vê nesses filmes assim que o mocinho do filme tenha uma mulher de idade igual ou meia idade ali acompanhando ele. É sempre uma vedete, por assim dizer, uma mulher que atrai Sim. mais a atenção pela beleza, pela juventude e tal. É a famosa mulher troféu. E uma coisa que é muito importante nesse filme, ouvintes, é o diálogo. Ele é daqueles mais malucos possíveis, porque a todo tempo eles contestam a forma como acontecia as coisas na história. Então é uma espécie de humor mais refinado, porque eles vão zoando os clichês. Eu acho incrível como eles conseguiram gravar esse filme sério. É, não. Acho que por isso que levou 11 dias, cara, porque acho que eles gravavam 2 minutos e riam. É, mas os diálogos, por mais estúpidos e fora de lugar que pareçam, eu achei diálogos memoráveis, assim, nessa cena mesmo que eles estão procurando a caverna e tal, a Betty, que é a esposa do Paul Armstrong, que é o casal Armstrong, né, ela fala: ah, eu queria que essas fossem férias de verdade, eu estou cansada do trabalho de cientista, parece que você ama a ciência demais. E aí ele faz aquele olhar e fala: será que é possível amar ciência demais? E os dois começam a rir. Sim, ele ri de qualquer coisa latada, né? Absurda, né, cara? Os caras falam qualquer coisa e dão uma risada, assim. E a risada... Mas tem diálogos, assim, maravilhosos, porque aí ele fala, é claro, não, nós temos que achar esse meteoro, que ele vai trazer grandes avanços no campo da ciência, e ela fala: não, eu me sinto uma cientista só de ser esposa de um. E aí eu fiz questão de marcar esse diálogo, porque ele fala: eu sei que é duro ser a esposa de um cientista, e a esposa de um cientista é uma dureza, mas de outras maneiras é boa. E aí ela diz: você sempre sabe a coisa certa a dizer e ri de novo. Nossa, patético, né, cara? E ele tá lá girando o mapa, feito um maluco, né? Onde é que eu estou? Será que estamos perdidos? Não, será que devemos buscar informação? Não sei. Ele: poxa, deveria ter um fazendeiro por aqui. Aí o carro anda mais um pouquinho, tem um fazendeiro parado, olhando pro nada. O fazendeiro que ele fica parado no meio da estrada, né, cara? É o trabalho dele, fica lá à toa. Não, mas só um instantinho. Fala. Eu queria falar sobre esse fazendeiro. Eu não sei, entre vocês, ouvintes, ou entre você, Vanora ou Vulto, quem já assistiu o que é considerado realmente um dos piores filmes do mundo, assim, que se chama Manos the Hands of Fate, que nunca vai aparecer aqui no Necrofilme, porque aqui a gente fala de filmes desconhecidos bons, mas Manos the Hands of Fate é um filme extremamente ruim por uma série gigante de motivos. Para vocês terem uma ideia, eu não vou falar do filme como um todo, mesmo porque não estamos aqui para falar dele, sim do Esqueleto Perdido de Cadáver. O diretor do filme sequer trabalhava com cinema. Ele era vendedor de... como é que chama? Fertilizante? Estrume? Qual é o nome correto? Adubo. Adubo, obrigado. Ele era vendedor de adubo no Texas e um dia ele estava trocando ideia com um amigo dele e ele falou, porra, é muito fácil fazer um filme de terror. Ah, não é não. Ah, eu aposto que eu consigo, com 20 mil dólares, fazer um filme de terror que vai ser, assim, visto no país, as pessoas vão sair gritando do teatro, do cinema e tudo mais. E eles apostaram e ele fez esse filme por causa de uma aposta. Nada prepotente, né? Não, nada prepotente. O filme é uma das piores coisas do mundo. Mas dentro do filme tem um personagem chamado Torgo, exatamente igual àquele fazendeiro. Aquele fazendeiro é o Torgo. É um cara meio torto, de barba, bigode, chapéu e um bastão na mão. Também tem um casal de turistas, viajantes num carro nesse filme. Param pra pedir informações e o Torgo também dá, é o cara que dá aquelas assim, não, vocês não podem fazer isso, senão vocês vão morrer. Então, eu gostei bastante dessa referência porque o velho, ele é o Torgo todinho. Não, e esse cara especificamente, eu não sei se ele é um bom ator, fingindo que é um mau ator, ou se ele é um péssimo ator de fato. Mas, cara, ele fala muito pausadamente, ah, vocês têm que ir para tal lugar, e aí não sei o quê. Não, é isso que é tão maneiro, porque são todos bons atores fingindo atuar mal, que é um desafio muito melhor do que atuar bem, assim. Eu queria ver, sei lá, Meryl Streep fazendo um filme em que ela tem que fazer uma atuação horrível, assim, digna de risada. Mas eles chegam lá pro cara e perguntam, você sabe onde fica a cabana dos Taylor? E o velho fala, essa foi outra que eu... Maravilhosa. Ah, isso é legal, cara, isso é muito bom. O velho fala, continue neste caminho, passe a curva do homem morto, depois a cerca do diabo, e daí você vai a pé até o vale chamado Catedral do Sabão Perdido, no centro do que chama o quadrilátero do leiteiro esquecido, e lá você continua pelo caminho das caveiras que encaram e você chega num lugar chamado Clareira da Morte. As caveiras que encaram é maravilhoso. Não tem como errar, ó. Parece mineiro explicando o caminho, né? Ó, você segue ali toda a vida e vai indo. É pertinho, aí você vê, demora 3 horas pra chegar na birosca do lugar. E eles acharam, tipo, nossa, que lugar, tipo... aprazível, né? Nossa, vamos continuar. Ainda nesse diálogo, ele fala assim, nossa, não parece um lugar muito convidativo, né? Aí o cara fala assim, não, porque o pessoal é muito supersticioso aqui, né? Ele fala... Parece só você dizer que tem monstros aqui, aí o cara fica com a cara de... ele começa a rir, porque todos eles riem, aí de repente ele fica sério. E sem motivo, porque depois não tem monstro porra nenhuma. Pois então, ele fala da lenda da caverna de Cadáver, e ele fica em silêncio, assim... todo quieto, e eles vão embora e... seguem. E aí chega um personagem meu que ele automaticamente vira meu personagem favorito, que é o Ranger, guarda florestal, né? Uhum. Da região. Brad. Que também fica parado no nada, esperando coisas acontecerem. E o Brad tatou e ele fica falando sozinho, como se estivesse falando com alguém de trabalho, né? Ele, pô, gente, é tranquilo, né? Tá aqui sem fazer nada, poxa. Seria interessante se alguém aparecesse pra pedir informação. Seria. Olhando reto pra câmera, né? Chega o Brian, né? Como o Dr. Roger Fleming. Isso. E aí pergunta, né? Tô perdido aqui, né? Mas que azeitona em boca de banguela. Eu preciso chegar até a caverna de Cadáver, né? E aí tem aquela discussão de, nossa, aquilo é um lugar muito estranho. Por que o senhor quer ir? E isso também que eu achei memorável, porque tem aquela dinâmica meio filme anos 20, Gato Félix. Ora, meu senhor, eu pergunto pra você dos seus assuntos florestais? Isso. Não pergunta. Então, não pergunte dos meus. Essa cena é muito legal, porque o Roger Fleming, que é um ator conhecido também, ele já foi coadjuvante em vários filmes, eu tenho certeza que vocês lembram. Ele fez muito CSI também, ele... É verdade! Ele fez uma coisa que não se usa mais hoje em dia no cinema, mas é na hora de brincar, assim, de fazer um xiste jocoso com alguém, que ele coloca a mão na cintura, ele se inclina pra trás e fala, Ranger Brad, eu pergunto sobre seus assuntos florestais, não venha perguntar sobre os meus. Muito bom. Eu não lembro, mas ele fala que é um cientista também, né? Sim. Já é um filme em comum que já tem dois cientistas. Que aí o Ranger Brad pergunta, mas Você não acredita nessas lendas do esqueleto perdido de cadáver? E ele fala, não, eu sou um cientista, não acredito em nada. Não acredito em nada. Aí corta, tá, sai a... A casa a Armstrong do meio do mato. Isso. Todo mundo meio torto, tipo... Aí a Beth fala... Ai, Paul, eu não aguento mais andar, minhas pernas já não funcionam e tal, tô muito cansada. Ele, não, querida, já devemos estar chegando. Que aí você descansa as pernas e eu faço ciência. Science things, né? Tipo... Eu faço coisas de ciência. Ô, Vulto, eu queria perguntar a você, cara, como cientista, você já usou isso pra alguém assim... O que você está fazendo, tio Vulto? O que você está fazendo? Eu estou fazendo ciência. Ciência. Cara, até porque o que eu faço, nem o pessoal nem enxerga como ciência. Assim, eu não uso jaleco. Olha aí, temos um farsante aqui. Eu não uso jaleco. É, tipo assim, eu tô sentado na frente do computador, posso estar escrevendo um artigo, fazendo um troço super foda, ou jogando. A pessoa nunca sabe, tá ligado? Muito bom. Tem uma cena que eu acho fantástica. Ele fala isso, que ele vai se dedicar à ciência e tudo mais, e ela faz uma piada horrorosa, assim, uma piada horrível, assim. Ah, eu queria poder me dedicar a tanta coisa. E aí ele olha pro lado e fala assim, olha pra eles estão se dedicando a tantas coisas. E aí mostra uns esquilos, assim, comendo, esquilo correndo e tudo mais. E eles começam a rir. Daquilo é verdade, olha só, a piada não faz o menor sentido. E aí mostra os esquilos de novo e é a mesma cena. É tipo assim, sim, eles... cara! Cortada, né? Isso. É maravilhoso. Muito bom, cara. Aí eles vão andando, né? Olha, ó, pra uma casinha assim. Nossa, isso parece uma cabana. Eu não sei. Poxa, nossa, ela é incrível do lado de fora, né? Imagino como deve ser do lado de dentro, né? Gente, o que que tá acontecendo? I don't have answers, Paul. Bom, eles chegam na cabana, a cabana é toda linda, eles sentam no sofá, começam a conversar e tudo mais, a Beth tá cansada, o Paul tá querendo se dedicar apenas à ciência, e ele fala, eu não sei, como cientista eu queria apreciar coisas como cabanas e bicicletas. eu queria ter tipo esse olhar inocente que você tem, sabe, de apreciar uma cabana. E aí ele fala que o tal do meteoro que ele procura é feito de uma substância raríssima chamada Atmospherium, que é muito importante. Que é um puta nome ruim, né, cara? É um puta nome horrível, cara. É que só colocar um no final já vira latim, né? Então dá uma refinada, né? Pois, então, olha aí o Vibranium da Marvel, o Adamantium da Marvel, que não, não nos deixa negar, né? Nossa, é muito qualquer coisa também, né? Pois então, mas a Beth faz uma cara triste... E aí ele promete, não, eu prometo, Beth, quando acabar essa pesquisa, vamos pro lago num barco e vamos passar férias só nós dois. E ela fala, nós não temos barcos. E aí ele fala, não, mas se tivesse eu levaria você. E eles riem de novo. Um casal feliz, cara. Tem que apreciar isso. Um típico casal dos anos 50, né? E assim, os móveis da casa é engraçado porque eles falam, nossa, a casa é maravilhosa e é uns móveis que, tipo... Nossa, vocês pegaram isso de um yard sale, sabe? Uhum. Porque eles são muito velhos e estão lá sentadinhos no sofá. Aí ele fala, não fica assim, querida. Que tal a gente ir pesquisar juntos o nosso amigo do espaço rochoso, brilhante e radioativo? Sem pretensão nenhuma, porque afinal, né? Fixem na cabeça o termo radioativo. Aí ela fala, ela dá aquela pior chavecada assim, poxa, será que a gente não pode... fazer outras coisas e dar um beijo, assim, a pior chavecada do mundo, eles se beijam, mas aí há uma interrupção, porque vem um som estranho, uma luz na janela, e eles vão olhar o que que é. Por favor, Vulto, descreva o que que aparece na janela quando eles olham. Cara, eles olham, eles veem o céu, né, e aí tem uma... Parece um desenho cometa, animado, né? Só que é tipo desenhadinho, assim, eu acho que foi feito, sei lá, acho que desenharam num papel, tá ligado? E passaram na frente da câmera. É, literalmente, como era feito nos anos 50, é um desenho de um cometa caindo, assim, mas é um desenho animado, tosco, não, assim, um sem textura, assim, maravilhoso, cara. Ele fala assim, não, será que é o nosso cometa? Ele fala, não, o nosso cometa já caiu, ele não pode cair duas vezes. Ela fala, nossa, pô, você tem razão, afinal de contas, ele caiu, o que o faria levantar de novo? Mas, pô, eles usam isso pra fazer um corte máscara, ele fala assim, pois é, meteoros não voam, né, não saem do chão, alguma coisa assim, e aí eles mostram a nave já. Antes disso. Ele para e fala assim, e ela fala pra ele assim, deve ser outro meteoro, então. Aí ele põe a mão no queixo e fala assim, eu imagino. E aí o Dr. Roger, o que tá no... olhando pra cima. E vendo a mesma coisa. Na frente da fogueira, com aquela canequinha de lata. Isso, a canequinha de lata, assim, de esquentar café na fogueira. Ele vira e fala assim, eu também imagino. Sim, cara, nossa. É muito bom. Mas falem da chegada da nave. De repente chega uma nave. Uma torta que... não sei o que, cara. É um foguete preso por um fio de nylon, assim, ele nem cai, ele vem balançando, dá pra ver que ele treme por causa do fio de nylon segurando, e ele pousa, assim, levemente na floresta, né? Pousa com muita delicadeza, não sai nenhuma fumaça, tem uma luzinha dentro, né? E aí aparece o nosso querido fazendeiro de novo, perguntando, né, pô, minhas vacas estão irritadas? Calma, calma, calma, sei lá, mimosa. É, mimosa, eu estou aqui. E aí ele escuta um barulho e ele fala, você não é a mimosa? Não, não! Nossa, e demora uma eternidade, né, cara? Ele fica agachado não, eternamente não, lá, né? Não, e tipo, a coisa demora pra vir, né, pra cima deles. É, mas a gente acaba não vendo o que acontece e aí já corta de manhã e é hora de encontrar o meteoro, né? Aí o Dr. Paul, como ele é um cientista muito bem apetrechado de coisas científicas, eles arranjaram, cara, É voltímetro, não é? É um multímetro. Eles compraram um voltímetro na yard sale e ele sai lá com um voltímetro. Não, isso daqui ele vai achar o atmosfério que tem no mundo. De atmosfério. E vai junto com a esposa tiracolo, né? Esposa dedicada. E aquelas citações bonitas, né? Parece um dia perfeito para caçar rochas espaciais. Você não acha, Beth? É maravilhoso, cara. É, ela de repente, ela fica com medo, né? Porque o detector de atmosfério, que é o multímetro lá que ele comprou, no 1,99 estadunidense, começa a fazer aquele barulhinho igual um contador Geiger. E ele fala, você está apavorada com o quê? Aí vem um diálogo, eu acho isso coisa de gênio. Eu estou apavorada com nada que eu possa apontar, tocar ou sentir. Mas ao mesmo tempo, é algo que eu não posso apontar, tocar ou sentir ou ver. Eu não sei o que é. Eu só sei que eu não posso tocar, nem sentir, nem apontar com o dedo. Isso mesmo. É porque são diálogos que você pausa o filme e fica pensando, caramba, cara. Isso aí o quê? Isso aí é ela tendo sensações, tendo humanidade, coisa que ele, enquanto cientista, não tem. Né? Exatamente. Ele é só lógico, ela tem o feeling. Camadas do personagem e tal, né? Camadas. E por isso eles formam um personagem completo e equilibrado. Porque um complementa o outro, tá vendo? Os dois juntos, se fundissem, eles eram um ser humano inteiro, assim. Talvez o ser humano razoável, né? É uma coisa interessante aí que eles falam assim, não, nossa, que estranho, porque o sinal tá aumentando, mas a gente não tá se movendo, né? É, essa parte é legal. E aí, tem uma criatura, algo assim, e aí eles ficam tipo assim, nossa, que estranho. Ah, tudo bem. É, não. Beleza. Dá pra notar pelo movimento da câmera que eles estão sendo observados, assim, porque a câmera fica balançando dentro dos galhos, assim, olhando pra eles. E aí muda pro Roger, o Roger Fleming, o outro cientista lá, barbudo, subindo nas pedras como um gordo sobe nas pedras. Nossa, cara, muita vergonha. A impressão que eu tenho é que eles estavam escalando o chão e a câmera filmou de cima, sabe? E aí ele puxa do bolso o velho mapa pra achar a caverna da cadáver, onde tem o esqueleto perdido de cadáver. Cara, essa parte eu ri de passar mal, porque ele vai andando pela caverna com... Não, cara, ele chega na caverna e a caverna, ele acende uma lanterninha de bosta, assim, o cara vai procurar um esqueleto na caverna. Não, antes disso... Com a lanterna de dar vergonha, cara. Porque nunca mostra ele entrando realmente na caverna, assim. Eles mostram... É um close, né? É um close da caverna. E se você notar, tem um tufo de capim na frente da entrada. Sim. Da caverna. O tufo de capim é muito mais alto do que a caverna. Ou seja, aquilo ali no máximo é um buraco de coelho. A perna do Roger não passaria ali dentro. Se você reparar, ele já entra cagado, assim, ele tá nos primeiros metros de caverna ali, quando corta já pra dentro, né, ele já tá cagado de medo, ele já tá andando na precaução, assim, incrível. Aí, e aí ele tá, tipo, né? 3-5 passos dentro da caverna, já tá ali a caveira, tá ligado? E detalhe... Que idiota, deixar a caveira perdida. Ele chega bem devagar, aí você vê um plano geral, tem um lençol. Isso, no meio. Lençol cobrindo alguma coisa. Aí ele vai chegando pé ante pé, pega a pontinha do lençol. Oh, meu Deus, eu descobri a caveira perdida. O esqueleto perdido de cadáver. O esqueleto perdido. Ele descobre, literalmente. Literalmente, porque tava coberto. Com o paninho branco, sabe? Genial. É um esqueleto vagabundíssimo, cara. Meu pano também não vê uma poeira há muito tempo, porque é pano branquinho. O branco, não. O esqueleto é tipo aqueles esqueletos de estudo de medicina, que ele tem até um ferrinho que é claramente visível. Que no vai meio, da, né? Da coluna. Da caixa torácica. Isso, segurando as costelas de pé, assim, pra ficar armado a caixa torácica, assim. É muito vagabundo, cara. E ele é meio banguela, né? Ele não tem os dentes completos. Tá faltando uns dois, três dentes de baixo. Ele chega e tem aquele diálogo em que ele fala: é você, o esqueleto perdido de cadáver. Essa pilha de ossos, como poderia ser chamada pelos outros, vai transformar a mim, o Dr. Roger Fleming, no homem mais poderoso do mundo. Ele dá uma risada maligna, assim, mas é uma risada maligna. É, ele dá uma risada de vilão, exatamente. Mas é que ele dá uma risada e você espera que vai cortar, mas não corta. E aí ele acaba a risada e ele faz outra risada. E aí ele continua. E quando você pensa que ele terminou, ele pega a fôlega de novo e continua rindo. I don't have answers, Paul. Bom, nesse momento, corta a cena pro foguete, a nave espacial que pousou ali. A porta abre e sinceramente pra vocês, quando eu vi o primeiro alienígena sair de dentro, a minha impressão foi: eu estou vendo Sérgio Chapelein novo, vestido pra um show do Bidim, saindo dali. Nossa, cara. Não consigo desver o Sérgio Chapelein agora. Não, pra mim aquele cara parece um dos caras do Porta dos Fundos. Sério? E isso não é um elogio. Calcule. Não. O que é engraçado é que a roupa deles é uma mistura da roupa de uma banda chamada Gengis Khan. Sério? Russa, é. Porque parece, tipo, com essa roupa inteira, esse macacão, que eu não sei qual era essa mania maluca dos anos 50, de que os ETs, eles usavam pijaminhas com uma lapela meio árabe em cima, meio egípcia, larga, sabe? Olha só. Caramba. Lembrou Flash Gordon só, mas é porque Porra, Flash Gordon, pode escrever. Porque ele, na verdade, eu não vejo nem como um macacão. Ela é uma peça inteira. Ela é, a gente não consegue ver, mas eu suponho que ela seja prateada, porque é preto e branco e tal. Ele é um cinza levemente reflexivo, mas é de cima a baixo, só com aquele cintinho. Tem uma ombreirazinha, né? É, tem ombreirazinha de sucesso. Ombreira, é claro. E aí ele fala as palavras: é seguro aquela que é minha esposa. Você pode sair agora com certeza. E ela fala: tem certeza, Crobar, meu esposo? E quem sai da nave é tipo assim, é uma Meryl Streep depois da gripe no mesmo traje prateado, assim. Cara, os diálogos desses dois são inacreditáveis, cara. São porque, assim, melhores, tem aquela estranheza de que vocês são extraterrestres, mas essa estranheza, ela é exacerbada pela loucura do diálogo de todo o filme. Sim. Então eles têm que ser mais estranho do que o estranho que já tá acontecendo no filme. E também tem aquela... Ele zoa os diálogos expositivos, né? Eles falam assim: nós que viemos do planeta Marva, não sei o quê. Eles ficam expondo de um jeito muito patético, assim. Não, e isso aí deve ter sido a escola do Christopher Nolan, porque ele fala assim... Nós, que viemos do planeta Marva, viemos para este mundo estranho para nós, até mesmo diferente. Sim, mas para nós, do planeta Marva, como chamamos, também podemos ser estranhos para esses habitantes. E aí a mulher dele, que é a Lattes, fala: você acha que eles vão nos achar estranhos? É estranho como pessoas de planetas diferentes se acham estranhas, não é? E aí ele entra numa pira: Marva, Terra. Marva, Terra. E aí isso não vai pra lugar nenhum, eles não. Então vamos voltar lá pra nave, que vamos consertar seja lá o que quebrou na queda que a gente teve nesse planeta alienígena. Exatamente. E de repente a Lattes, que é a esposa do Crobar, ela volta toda alarmada e fala: o mutante se foi. E ele pergunta: mas a gaiola não estava lacrada? Sim, e o cadeado para mutantes estava seguro. Talvez Antes disso, ela entra de novo na nave, ele fica ali viajando, né? E aí ela sai pra dizer que o mutante fugiu. Só que eles querem dar a entender que ela foi lá dentro, e lá dentro tem várias coisas, e é uma nave, né? Só que o negócio é da largura de um tubinho, um banheiro, né? Assim, levantou, né? Um banheiro. Aí abre a porta e ela tá do ladinho, assim. Só É muito bom. Aí ele fala: talvez as grades da jaula para mutantes tenham entortado na colisão. Você vê o nível da loucura. Eles ficam preocupados: meu Deus, ele é muito perigoso, vai causar a morte de milhões de pessoas nesse planeta, nós temos que achá-lo. Não, ou quem sabe quantos milhões irão morrer em suas mãos, se pelo menos ele tivesse mãos. É, ele olha assim pro infinito, assim, e fala: ah, se ele tivesse mãos. Não, e o pior que depois o tem pior, mãos, ele tem mãos. Ai, bicho. Esse é o tipo de filme, eu juro pra vocês, que é legal de assistir em galera, todo mundo com cerveja na mão. Porque assim, ninguém vai conseguir levantar pra ir no banheiro. Vai se mijar todo mundo nas calças, que é muito engraçado. Ele é propositalmente engraçado, não é comédia involuntária. E pra você ver como era fácil naquela época, nos anos 50, 60, fazer filmes com nenhuma, sequer resvalando na base científica de nenhuma teoria e apenas chamando de ciência. E vender aquilo como se fosse algo crível. Da mesma maneira que hoje em dia você precisa ter um personagem no filme para explicar a história do filme para uma audiência que não consegue pensar por si própria e entender, discernir o que está acontecendo. Então eles são muito explicativos, assim, é muito engraçado. I don't have answers, Paul. Depois disso, voltamos para a caverna. E um detalhe na caverna é que tem coisas de ciência. Então é um microscópio muito fodido e uns tubinhos de ensaio. Cara, só que esse conjunto, ele vai dançando pela cena inteira, porque é o mesmo conjunto que mais tarde o outro doutor vai usar. Exatamente igual. Mais do que isso, tem os tubinhos de ensaio e tudo mais, o microscópio, mas atrás dele, se você ver, tem uma caixa daquele cientista júnior, sabe, aquele brinquedo de criança. Ah, que eu tava me perguntando que, tipo, é uma revista, o que que era aquilo? É uma caixinha de brinquedo, e eu tive um desses quando eu era criança, assim, do cientista júnior, que fazia coisas assim, tipo, vamos fazer cores a partir do nada, vamos construir uma pilha usando algodão e... Né? Isso, sabe, aquele negócio assim pra criança de 5 anos é o kit de cientista do Dr. Roger. Não, e provavelmente compraram um kit desse pra fazer a cena, assim, tipo. Pô, com certeza. Considerando que eles compraram um multímetro pra fazer o detector lá, não duvido. Cara, vai ter cientista no filme? Pega essa caixa aqui e leva. Cara, 40 mil de orçamento, cara. Eu acho que eles não tiveram que pagar muito por locação, porque tem uma cabana e o resto é tudo no mato. Eu suponho que mais da metade tenha sido pra pagar o cachê dos atores, uma parte para pagar a printagem do filme, para transformar em película. Ele foi gravado em película, dá para você ver a granulação que era comum nos filmes da era pré-digital, que ficava uma textura granulada na tela, porque era luz sobre prata e, portanto, deixava aquela granulação. E o resto, cara, eles foram se virando do jeito que dava. Para cada ferramenta que eles usam ali, você consegue ver como eles fizeram aquilo. Mas, Voltando pra cena, não. Essa cena aparece ele tá ajoelhado ali de frente com seu kit de ciência para crianças, né? Aí tá ali com um microscópio, uns tubos de ensaio, falcatrua, e ele não tá fazendo nada. Ele fala assim: nossa, mas isso não funciona. Reviva, esqueleto! Exato, então assim, ele soube que existia um esqueleto num lugar, aí ele foi nesse lugar, falou assim: vou reviver esse esqueleto. Como? Não faço a menor ideia. Não, mas o que quem vai contar pra ele como é que revive o esqueleto é o próprio esqueleto. Exatamente. Então, ele foi pra lá sem saber nada. Não, o cara é um completo idiota, ele é inapto pra qualquer coisa. Mas o que é legal é que você vê, olha aí, a gente tava falando lá atrás, camadas. É que ele tem um ataque de pelancas, assim, ele tem um insight emocional em que ele fala assim: eu não consegui revivê-lo. Você está contra mim, não é seu esqueleto. É claro, todos os esqueletos estão sempre contra mim. Mesmo quando eu era criança, eu era odiado por esqueletos. Background, isso aí. Sei, cara, toda uma construção de personagem. E aí a gente ouve finalmente a voz do esqueleto perdido de cadáver, que fala: pare de chorar, seu mortal idiota. O Roger pergunta: quem você pensa que é? Ele fala: sou eu, o esqueleto perdido de cadáver. Só meu cérebro vive, o resto são ossos sem vida. Mas há uma forma de me trazer de volta à vida. E aí o Roger fala: não, mestre, senhor, peça e eu farei. Vai, mano. Me foda-se, aí ele aceita virar pau mandado do esqueleto, né? Porra. É legal que em ponto nenhum do filme eles explicam a lenda do esqueleto, como o esqueleto foi parar ali. Nunca, em nenhum momento. Mas isso termina o filme e você não descobre. O que é que vocês estavam procurando? Eu vou descobrir o esqueleto, que eu não sei como ressuscitar. Então, teoricamente, é só um cara morto, né? E eu vou dominar o mundo com ele. Então, que, tipo, ele vai assim, se tornar poderoso. Ele tem alguns poderes, mas não uns puta poderzão foda, né? Não, pra não dominar o mundo. Mas aí o esqueleto explica pra ele que existe um elemento, olha aí, cara, que roteirice da porra, um elemento chamado Atmosferon que pode trazê-lo de volta à vida. E ele fala: não, você traz o Atmosferon pra mim. E ele fala: vou trazer o que? Essa parte, desculpa, é muito engraçado que ele fala: há um elemento chamado Atmosferon, traga-o pra mim. Aí o Roger fala: eu vou trazer o Atmosferon pra você. E o esqueleto fala: foi o que eu acabei de dizer. E esse esqueleto, ele é meio narcoléptico, né? Sim, cara. Que ele dá aquele discurso, não, você traz esse trem aqui pra me reviver e tal, aí juntos, eu e você, vamos governar o mundo. Falou, valeu, eu vou dormir, tchau. É, não, ele fala, não, mas peraí, como é que eu vou achar? E o esqueleto fala, problema teu, eu vou dormir. Beijo, tchau, não me liga. Aí o Roger fica naquela, não, me conta como eu acho, onde eu acho a atmosfera. E aí, de novo, ele tá dentro da caverna, ele consegue ouvir o barulho de fora, onde tem o casal, o Paul e a Beth, que acharam um meteoro e eles falam literalmente isso. Paul, você achou? Sim, Beth, o maior meteoro de atmosfera do mundo. I don't have answers, Paul. E aí mostra eles olhando lá o atmosfero. E em nenhum momento eles falam que o que, que esse atmosfero faz. Ele faz coisas poderosas e ele pede, cuidado, Beth, não vá se apaixonar pelo atmosfero. Que ele é muito incrível. É, que o atmosfero... Assim que eles acham a pedra lá, o atmosfero, a Beth fala assim, nossa, é tão brilhante, né? Quase calmante. Porque é radioativo o negócio, né, cara? Primeira coisa que eles fazem é o quê? Pegar com a mão? Não, o próprio, só pra descrever, como é que vocês descreveriam o meteoro de atmosfera? Porque ele é bem pequenininho, né? Parece uma bola de Natal acesa, né? Sabe aquelas bolas que elas parecem que são quebradinhas, assim? É aquilo com uma luzinha dentro. Exatamente, aquele é o meteoro de atmosfera. E aí o Roger vai espiar das pedras. E é muito engraçado, cara. Novamente, ele vai espiar das pedras igual um ninja gordo, assim. Ele quer ser silencioso, mas ele fica se esfregando, tomando a tentativa de subir na pedra pra olhar, assim. Dá pra notar o esforço do ator. Mas ele consegue não ser ouvido. Isso que importa, o cara é um ninja. Ninja da ciência. Bom, daí o Roger desce da terra novamente, completamente desajeitado, mas sorrindo, e ele fala, será que eu posso acreditar na minha sorte? Bem na minha cara, se fosse uma mulher, iria me beijar. Aguenta aí, meu esqueleto, você logo terá uma linda vida. E aí corta pro Crowbar de novo. E ele tá mexendo com o que parece ser um despertador velho desmontado, né, Vanora? É, uma traquitana, assim, tipo um cacareco mesmo. Com um sininho na ponta de despertador velho. Um sininho na ponta, achei que fosse uma sinetinha daquelas de chamar pra almoço, sabe? Sim, e aí ele fica com aquilo na mão, vira pra um lado, vira pro outro, assim. Tipo assim, tô tentando consertar aqui. Isso não funciona. Nada com o negócio. Ah, não funciona. E aí sai a Lattes de dentro da nave e ela sai com um troço que parece um cano de aspirador de pó. E se vocês notarem, como eu mostro assim, a criatividade dos caras pra fazer o troço, a gente depois vai descobrir que é um transmutador. Mas o troço, na verdade, é um cano com os tubos de plástico colados. E o gatilho do cano, pra parecer que aquilo é uma arma, na verdade, se vocês olharem, é o grip, é o apertador manual, assim, de um alicate de pressão, que muita gente tem em casa. Eu tenho um daquele em casa. E ela fala, Crowbar, estamos tão sem esperança. Sim, nossa fonte de força, a força que impulsiona a nossa nave. E aí ele levanta a mão, assim, pra mostrar a nave, pro público entender que aquela porra aquela nave se foi. Sem ela, não poderemos voltar a Marva, nosso planeta. Nós temos que encontrar mais força. Sim, vamos torcer para que este planeta, a Terra, contenha o elemento radioativo mais raro de todos, a atmosfera. É engraçado que se ela fala que é o mais raro de todos, é o mais raro de todos para tudo, né? Não só no... Então deve ser raro no planeta deles também. Isso, exatamente. É uma péssima coisa pra você usar como combustível, né, caralho? Pois é, um troço que não se encontra em lugar nenhum. Eu construí essa máquina aqui, mas ela só funciona com urânio. Só. Apesar deles. É, exatamente. Só funciona com urânio encontrado numa região específica da Arábia Saudita. Assim, só tem ali. É, mas eles tinham conversado lá no início e tal, quando o mutante escapou, que o mutante também era feito de atmosfera. Ou seja, era aquilo que o Paul e a Beth estavam detectando, que era um tipo de atmosfera que estava se movendo em direção a eles. Então o que é que a Lattes faz? É, ela fala assim: não, eu vou caçar o mutante com o transformador, que pode transformá-lo numa criatura dócil, e eu espero que ele não tenha matado ninguém na noite passada. E ainda, Ainda, né? E que acabou matando, né? Que foi o fazendeiro Torgo lá. E o Crowbar, que ainda tá com aquela porrinha daquele despertador desmontado na mão, vira pra ele e fala, vai! Tipo assim, vai, some, desinfeta. I don't have answers, Paul. Corta pra casa. E tá o Dr. Armstrong com a atmosfera em cima de um prato de comida comum. E ele fala, Beth, com este atmosférico vamos beneficiar a raça humana de várias formas. Aí corta, né, a cena e mostra o Dr. Fleming atrás do arbusto, perscrutando as coisas. Vê o que tá acontecendo pra descobrir onde é que a casa que foi parar o Atmosfera. Só que nesse arbusto onde ele tá escondido, toda vez que alguém precisa se esconder no arbusto, é exatamente nesse arbusto que se escondem. É o mesmo arbusto, assim. Ele deve ser o arbusto mais camuflável de todo o tempo, assim. Ninguém fica visível ali atrás. Os alienígenas, né, o Crowbar e a Lattes, eles usam era transformador o nome da arma? Transmutador. É, o transmutador pra virar um casal humano. Aí o Crowbar fica com um terninho, né, escovadinho, e a Lattes tá com um vestidinho também, que eu acho que deve ser um vestidinho vermelho pelo tom, aí eles vão pra interagir na casa, né? Mas isso tudo o Roger tá vendo, porque o que é que eles fazem? Eles têm aquele diálogo todo completamente explicativo, dizendo, nós precisamos do Atmosfera. Eu sinto que ele está ali, a gente vai ter que interagir com humanos, mas vamos nos disfarçar para nos mesclar com eles, e usam o transmutador neles mesmo para ficarem com roupas humanas. E o Roger tá olhando, o cientista do mal lá tá olhando tudo, mas eles falam assim, mulher, eu não posso levar este transmutador comigo, porque ele vai causar muita desconfiança. Vamos largá-lo aqui, como se ele dissesse, vamos largá-lo aqui neste ponto onde qualquer um pode achar. Jogaram o transmutador. Jogaram, assim. Tá aí, tá escondido, tá bom. E o transmutador disparando é muito engraçado, porque o raiozinho que ele dispara também é desenhadinho, sabe? É tipo uma minhoquinha, né? É uma minhoquinha branca desenhada. E aí, é muito efeito de raiozinho, assim, sabe? Cara, isso é maravilhoso. E aí eles chegam na tão fadada escada. Gente, por favor, falem pros ouvintes como é que eles entram na casa. E aí eles se encontram na escada, né? Aí tipo, nossa, o que que é isso? Sei lá, parece uma espécie de escada de elevação de terreno que vai levar a gente até a porta. E agora, como a gente sobe? Aí eles colam na parede, como se eles estivessem na beira de um precipício, só que eles vão subindo, principalmente o Crowbar, de um jeito tão engraçado. Eu não sei se os ouvintes já viram, era um programa da Cultura chamado Viva Pitágoras. É um programa infantil para criança para ensinar matemática, só que tinha um quadro que mostrava a ginástica da máquina. Então tinha dois japoneses de terno fazendo movimentos para criança se mexer, travadinhos igual o Crowbar, de terninho, assim, se exercitando. Lembrei exatamente disso. Não, mas eles vão subindo de lado, não de frente à escada, eles sobem e a Lattes, você falou que o Crowbar subia engraçado, mas a Lattes tem uma hora que ela consegue perder o equilíbrio, ela vai envergando pro lado. É muito bom. E aí, eles cagados de medo, tá, conseguimos subir. Aí eles chegam na frente da porta, tipo, nossa, isso é uma espécie de porta. De entrada. Será uma passagem, entrada, né? E por que isso não abre? A gente tá na frente dela, por que ela não abre? E eles ficam malucos, o que que tá acontecendo? Por que a porta não abre? Eles vão saber que a gente tá aqui, oh meu Deus, como a gente faz pra abrir isso? Estavam lá ainda olhando pro meteoro, ele tava falando sobre ciência, e a Beth pergunta, você usou o meteoro em cima do prato, a gente vai comer em cima desse prato? E aí ele fala, não, nós vamos lavá-lo antes de comer e tudo mais, e aí ela fala, não quer fazer uma pausa pra não sei o que, e tenta dar uma chavecada nele, mas não, é tudo ciência. Não. Tudo ciência. Na hora de cara conseguir o objetivo da vida dele, cara, o meteoro que vai mudar o mundo. O casal Armstrong lá dentro começa a ouvir eles falando e vai chegando perto da porta pra entender que diabos está acontecendo. Tem alguém aí fora, que diálogo é esse, assim? E ele vai e abre a porta. É muito engraçado, cara. E aí eles vão lá e ficam parados, ele estende a mão. Ah, vocês devem ser os Taylors. Obviamente os alienígenas que não sabem por que ele tá estendendo a mão, não apertam a mão dele e eles falam... Eles falam entre eles, e agora, o que que a gente faz? Não, fala nossos nomes terráqueos. Você vai ser Tergaço e eu vou ser Bamon, porque... É muito terráqueo, né, esses nomes. Completamente. Não, rapidão, antes, assim que eles abrem a porta, né, os Armstrongs falam, olá, olá, aí eles respondem assim, tipo, nossa, tem um jeito de entrar, eu sabia. So close. E aí o Paul pergunta, nós podemos ajudar? O Crowbar fala, não sei, vocês podem nos ajudar? Eu não entendo. Eles acabam entrando, eles invadem a casa assim, eles chegam ali na sala, onde tem dois sofás ali, o Paul, ele fala, sentem-se. E aí eles ficam parados sem saber o que fazer, até que o Crowbar fala, dobre-se no meio e caia pra trás. E aí eles fazem a sentada de sofá mais engraçada, assim. Eles dobram a cabeça dura, né? Pra frente e jogam o corpo pra trás. E eles achando tudo muito estranho. estranho, muito esquisito. Fala, ok, é, sei lá, eles são meio excêntricos, né? E o Crowbar, ele tá tão... solícitos, né, cara? Os caras tão loucaço. E o Crowbar tá tão tenso que ele fica com o olho arregalado, assim, tipo, psicopata americano, sabe? É, não, ele tem o tempo inteiro aquela cara de estranheza, assim, do tipo... Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo aqui? Assim, ele tem o olho muito arregalado e tal. Mas a Betty, como eram as esposas nos anos 50 e tal, dona de casa e o caralho a quatro, fera, vocês gostariam de beber alguma coisa? Nós temos que tá um Scott com soda e tudo mais. E leva a bebida pra eles e sentam no sofá. Eles ficam olhando pro copo sem saber o que fazer, né? E a Betty fala assim, que lindo vestido. Ela fala, nossa, eu também achei, né? Eu também achei. Ela nem fala vestido, ela fala, esta roupa funilada é tão interessante. E macia. E macia. Eu posso senti-la. E essa interação deles é a sequência de diálogos mais sem sentido, maluco e desconfortável que eu já vi no cinema. Não, completamente. Assim, é tipo assim, aquele, não é nem um silêncio constrangedor, é um diálogo constrangedor que ele não leva a lugar nenhum. Mas a Lattes, enquanto o Crowbar tá só segurando o copo, a Lattes mama naquele uísque como se não houvesse amanhã. Ela seca de uma vez só. I don't have answers, Paul. E aí, corta a cena de novo. O Roger já pegou. Ele já pegou o transmutador e ele agora tem um plano. Ele fala: não, se eu vou chegar. Nossa, ali, cara, ele tem o pior plano do mundo, cara. Não é? Porque ele fala, não, se eu vou chegar lá, eu não vou chegar sozinho, eu vou chegar como um casal. Vou pegar esses animaizinhos da floresta e vou usar. Se eles fizeram roupas com aquilo, eu posso fazer uma acompanhante. E aí ele pega essa... Eu no início, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei que ele tinha pegado e usado o transformador num gato. Um animal. Eu também achei isso. Mas no final ele falou que eram quatro animais. Onde estavam esses quatro animais, gente? É, não, porque não mostra. Ele manda, ele aponta pro nada. Pro nada. Vai aquele raiozinho ondulante de desenho animado. Aí eu desculpo, eu tenho um momento pra falar, porque eu acho que dali nasce a mulher gato perfeita. Porque dali surge animal. Nossa, ela é top demais, caramba. Pra vocês ouvintes que não, o nome, pra que não conhecem o filme, ela é a esposa do diretor, ou seja, ela é a esposa do Paul, que escreveu, produziu, atuou e dirigiu esse filme. Esta porcaria! E ela vem assim com uma roupa toda preta, um cabelo. Como é que classifica o cabelo dela, o Vanora? Então, é um cabelo curtinho, batidinho, com uma franjinha bem curtinha mesmo. Seria um corte que a gente chamaria de Joãozinho, mas ele tem uma franja um pouquinho maior pra deixar mais feminino. Isso. E casou muito bem com o rosto dela, e não suficiente, ela tá com, tipo, um macacão inteiriço de manga comprida, preto, assim, chiquérrimo. Chiquérrimo e com unhas brancas na ponta dos dedos também. É, e o que eu acho engraçado é que em algum momento ela aparece com luvas, porque agora, nesse primeiro momento, ela tá só com as mãos, com as unhas pintadas de branco e de botinhas. Isso. Em algum segundo momento, não sei o que acontece, que aparece luvas na mão dela com garrinhas de gato. Não tem, eu queria ver aquela atriz fazendo a mulher gato, porque ela é a mulher gato. Na boa, ela é a mulher gato, não tem o que dizer. Não, ela é linda, ela é, pra vocês ouvintes que não sabem, ela atuou muito pouco em filme, mas ela é coreógrafa, ela é dançarina e coreógrafa, e ela tem toda uma movimentação animalesca de ser, sabe? Sim, é muito interessante de ver. Eu acho ela, de longe, um dos melhores personagens do filme, porque ela não é um ser humano, ela é uma mescla de quatro animais tornada humana. Uma quimera, né? Isso, uma quimera, exatamente. Mas ela se move do jeito que um gato se moveria, assim. Toda a expressão corporal do que ela faz, assim, é cativante de ver, cara. Ela é... Sim. Animala. Ah. Animala. Ele fala pra ela, bom, é o seguinte, eu vou te chamar de animala, pra eles você será Pami. E aí eles vão em direção à casa, né? Sim, mas aí volta um pouco pra conversa lá, né? A galera continua conversando uns papos bizarros, né? Cara, e a Lattes tá chapadaça, cara. Ela tá maluca, gente. E aí eles falam de compras, o cara lá pergunta pro Bamon o que que ele faz. Aí ele fala, não, eu posso fazer tudo. Não sei o que eu faço. Posso fazer qualquer coisa. Com a ciência. Isso. A parte de compras que você falou é bem engraçado, assim, porque ela, a Lattes, que tá completamente chapadona, ela fala, eu não sei porquê, mas eu gostei tanto desta vestimenta afunilada que eu poderia comprar várias delas, assim, mesmo que eu não pudesse pagar por elas. E aí a Betty, que representa aquele tipo de mulher submissa dos anos 50, 60, daquele tipo de filme, ou pelo menos a visão estadunidense do que uma mulher deveria ser ou como se comportar, ela fala, não, sabe, aquele estereótipo babaca, assim, compras são muito boas, assim, nós temos que comprar muito e não sei o quê. E o Paul, ele fala, não, compras são boas, mas com restrições, não é, querida? E aí o Crowbar olha pra ele com aquele olho arregalado e fala, eu sinto que tem humor no que você disse, mas eu não entendo. E aí a Lattes vira pra ele, essa parte eu achei muito legal, que ela fala assim, eu sou uma terráquea normal. Aí vira pro Crowbar e fala, não é meu cometinho espacial. E aí fica passando o dedo no beiço dele, fazendo blu, blu, blu, blu, blu. Isso é muito bom. E ele fica olhando do tipo, nossa, o que tá acontecendo? E aí segue-se esse diálogo maluco pra chuchu e corta de novo lá pra floresta animala junto com o Dr. Fleming. Isso. Ele tá tentando explicar pra ela como bebe, que não pode beber lambendo que nem um gato, tem que engolir, o que ela agir, tem que falar. Como agir, né? Com os humanos, né? Então, você aceita esse coquetel? Ela fala, rau. In English, please. Ela já aprendeu inglês, cara. Ela não sabe quando usar o inglês. Isso aqui é incrível. E aí ela pega aquele negócio e começa a dar lambidas igual gato. E ele fala: Não. É, você faz assim, vai virando tip, tip, tip, tip, tip pra dentro. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. E aí eles chegam na casa, se apresentam, eles falam que ele dá um outro nome lá. É, ele diz que ele é outra pessoa, ele fala que ele é o Rudolf Yeaber e que aquela é a esposa dele, a Pam Yeaber, e que o carro tinha quebrado. E o Paul fala, não, tudo bem, vocês podem ficar aqui, a cabana é bem grande e tudo mais, vocês querem jantar? E a animala fala, rau. E aí eles sentam na mesa, porra, imagina, tem dois, tem três pois humanos é na... E é, um tem animal, três né? humanos, um animal, um multi-animal e dois ETs na mesa. E eles estão achando aquilo tudo muito estranho, né? Ela fica olhando pra tudo, ela fica cheirando a comida. E aí ela vai tentar avançar assim, o Roger tenta segurar e tudo mais. E a Lattes pergunta, como é que a gente sabe como proceder aqui? E o Crowbar fala, não, a gente tem que fazer como os humanos fazem. Vamos imitar o que eles fazem. E aí a animal, ela vai lamber o copo e o Roger fala, não, tip, tip, tip, tip, tip, e ela vai bebendo assim, e aí os alienígenas pegam o copo e fazem tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Aí trazem os pratos, né? Sem cerimônia nenhuma, a animal pega e enfia a cara no prato. Aí eles, bom, né, se eu tô em Roma, faço com os romanos, os outros dois também enfiam a cabeça no prato, ficam... E aí ficam os três humanos extremamente constrangidos, olhando pra aquela cena dantesca. Mas ela enfia a cara mesmo, assim, no meio do purê de batata, com carne... Ela começa a comer com a cara no prato. É muito bom. E aí, de repente, chega uma sombra perto da porta e a animala, sendo... Instinto animal. É, instinto animal, exatamente, obrigado. Sente o perigo e os... E aí o Paul fala assim, os homens, aí vocês ficam e os homens vão ver o que é. E o Crowbar fica sentado. E ele fala, você não vem por quê? Porque você é um homem, você tem que vir. As mulheres ficam pra trás e os homens vão na frente. Sim, eu sou um homem da Terra e eu vou ver o que está acontecendo. Alguém fala assim, nossa, cuidado, pode ser um mutante. Isso, exato. As pessoas ficam olhando assim, meio estranho. Como assim, mutante? Do que você tá falando, cara? E aí, esse que é o nosso guarda florestal. O prédio. Ele vem dar um recado singelo, falou, ó, tava aqui andando pra daqui pra de lá e eu descobri que o fazendeiro foi triturado em pedacinhos. Então eu vim avisar pra vocês Tem um termo específico, que mutilado. É mutilado de forma horrível. É, exatamente, mutilado de forma horrível. E assim, eu estou vindo avisar vocês porque deve ser desagradável ser mutilado de forma horrível, então vocês tomem cuidado ao andar por aqui na floresta, tal. Talvez tenha sido um urso, acho que tenha feito isso. Os ursos fazem isso? Ele fala que ele foi mutilado e a mutilação é terrível, pode ter sido mutilado, e o Paul vira e fala, esse papo de mutilação me estressa. E aí o Brad olha para o lado, a animala tá aos pés dele de quatro, assim, cheirando ele, e a Betty pergunta, alguma ideia do que causou as mutilações? Pode ser um urso, não pode? E o Brad fala, eu já vi ursos fazerem coisas que nem ursos fariam. Que será isso, né? É muito bom. E a animala que tá ali do lado começa a lamber a mão A mão do mutante. Guarda. É, do Brad, exatamente. E aí é legal, porque eles vão pra sala e fica pra trás o Crowbar e ele fica assim. É, mutilação, mutante. Mutilação, mutante. Eu imagino. Cara, e não tem nada a ver assim das coisas. E aí eles vão se apresentar, né? E eles falam, ó, Guarda Florestal, esse daqui são os Taylors. Aí ele, ué, mas os Taylors eram um casal de velhinhos. Aí eles falam, nós somos uma versão jovem dos Taylors. É, bem jovem. Aí o Brad fala, ah não, devem ser os filhos dos Taylors então. Ah, sim, e tal. Essa cena é incrível, porque o Ranger Brad, ele tá com aquele chapéu ridículo de guarda florestal em cima dos joelhos, né? Porque ninguém usa chapéu dentro de casa. E aí ele sente algo estranho. Quando ele levanta assim, tá a animala tá de quatro olhando pra ele assim ali. E ninguém acha isso estranho. Pois assim, ele com ele, né? É porque de tudo tão estranho que aconteceu, eu acho que isso passa batido, sabe? Bom, o Brad decide ir pra casa e ele tá no meio da floresta e ele fala... Eu devo estar louco de andar por aqui pela floresta de noite com esse mutilador mutilando pessoas por aí. É melhor eu ir embora. O que é isto? Barulhos no bosque? Não, fique longe, fique longe. Ah! E aí volta de Nossa, novo. Nossa, é patética essa cena. E aí volta pra casa e eles falam, o que é isso? E aí o Crowbar fala, um grito terráqueo. E o Paul fala pra ele, não, vocês estão sabendo mais do que vocês nos contam. Digam tudo agora. E ele fala, não, eu só sei o que os meus olhos me mostram e minhas mãos tocam. E aí a Beth pergunta, vocês não estão acreditando na lenda do velho esqueleto perdido de cadáver, né? E aí o Roger, que tava tomando água na hora, começa a cuspir a tossir. I don't have answers, Paul. Não, ele fala lá do esqueleto e tal, né? O esqueleto começa a falar com os caras. Com a animala, ele começa. Com a animala, exatamente. Animala. Animala. Mas não é só ela que ouve, porque o Roger do lado dela também ouve. Tô olhando pra cima, né? De onde vem essa voz? Olhando pra cima, né? Não, agora não. Não sei o quê. E o esqueleto falando, animala, pegue o atmosfero e traga pra mim. E ele, não, ela não pode ajudar, quem vai te ajudar sou eu. E a animala levanta, e como ela não sabe falar direito e tudo mais, afinal de contas ela é uma mistura de animais, ela fala, eu preciso encontrar o terrário dos Amish. Amish Terrarium, né? Amish Terrarium. Nossa, você tem um papo bizarro sobre Amish Terrarium. Você fala assim, não, os Amish são... São pessoas livres. Pessoas livres? Eu não pude guardar eles num terrário. É, não, guardá-los numa caixa de vidro, pra que tudo isso? Seria desumano, né? Não, os caras pensam que seria um terrário dos Amish, seria um terrário para Amish, né? Tipo... Isso, exatamente. O esqueleto, cansado de falar com... Tanto com o Roger quanto com a animala, ele vira pra Beth e fala, Beth, traga pra mim, você que é quem manda na casa, me traga o Atmosférium. E ao mesmo tempo, os dois alienígenas, eles falam, não, está na hora da gente usar o nosso poder de controle de mente de Marva. E aí ficam os dois assim, tanto o esqueleto na mente da Beth dizendo, me traga o Atmosférium, quanto o Crowbar falando, me traga o Atmosférium. Nossa, aí... essa cena é interminável, cara. Puta, nossa, bicho. E a Beth levanta e fala, eu vou pra cama fazer café. É, porque ela fica confusa. E aí o Armstrong fala assim, não, mas você pode fazer café se você estiver na cama. Ah, os diálogos. Que vai dando umas transmissões loucas e fica aquela luta, né, de traga o Atmosférium, nos dê o Atmosférium. E aí ela fala de novo, gente, eu tenho que fazer um recheado de esqueleto usando um espeto coberto de alface. Nossa, querida, vá deitar, você não tá fazendo sentido nenhum. Ela sobe até o quartinho, pega o pratinho lá com o meteoro. Eu vou fazer algo que eu deveria fazer há muito tempo. E vai querendo andar com o prato, eles... Nossa, ela tá sonâmbula, mas ela não tá dormindo, o que que tá acontecendo? Como é que ela tá sonâmbula? Nem dormiu ainda. Beth, a sua tolinha, pra onde você está levando isso? Aí o marido pega o prato e a Beth desmaia na cama. Tem um diálogo muito idiota, assim, que ela tá na cama e fala, onde eu estou? E ele fala, não, tudo bem, só não se mova. E ela fala, não me mover, mas será que eu posso respirar? Ele fala, não, tá tudo bem, Beth, você só tava fazendo coisas muito estúpidas. Mas já passou agora, beleza? É engraçado nessa parte, porque tudo que ele fala... Ela termina a frase dele dizendo: "Oh, Paul." Ela fala: "Eu pensei numa caveira sorrindo pra mim e outro cérebro." "Não, isso foi uma alucinação." "Oh, Paul." Aí ele fala: "Caveiras não podem sorrir, elas estão mortas." "Elas estão mortas." E ela fala: "Oh, Paul, sei que isso dura umas 4 ou 5 vezes." Ela falando só aquilo. Nisso, o Crowbar e a Lattes ficaram na sala junto com o Roger. E ele fala pra eles, né? "Eu sei quem vocês são." E eles falam: "E nós sabemos quem você é, e você é mais repulsivo do que os humanos normais." E aí eles traçam um plano, assim, pra dividir o atmosfera, ou seja, levar o meteoro, e que uma parte ia ser usada pra reviver o esqueleto, e a outra parte ia ser usada pra dar força novamente a... E aí tem outro diálogo com Christopher Nolan, onde eles deixam muito claro o atmosfera. É assustador, porque assim... "Ah, então você está dizendo que você vai compartilhar o Atmosferon com a gente." E o Roger fala: "Sim, eu vou dividir o Atmosferon com vocês." "Ah, então nós ficamos com o Atmosferon, mas você também fica com o Atmosferon." "Sim, é isso que chamamos de compartilhar." "Não é incrível, Crowbar? Ele quer deixar uma parte do Atmosferon com eles e outra parte com a gente. Isso dura, assim." Nossa, que cara, muito tempo. Essa lucubração dura um tempo, tal, deles traçarem um plano e todo mundo ri, e é isso, a gente vai pegar o atmosfera, passa pro quarto de novo e também tem um diálogo maluco, né? O Paul, ele fala: "Nossa, graças à ciência, estamos finalmente começando a entender o atmosfera. Você sabia que uma colher de chá de atmosfera é suficiente pra ir voltar 6 vezes pra Lua?" Não sei se conseguiram essa informação, vocês estão começando a descobrir essa birosca agora. Não. Tá que não bebo, né, cara? É, e fecha com aquela frase. E o foda é que, tipo assim, ele tá lá novamente com o microscópio, os tubinhos de ensaio aleatório, né? E o atmosfera não tá do lado, ele não tá mexendo na atmosfera. É, como se ele tivesse tirado uma lasquinha pra examinar no microscópio, que era grande demais pra caber ali. Mas ele pergunta pra ela: "Cadê eles?" E ela falou: "Não, eles foram explorar por aí." Como assim, explorar por aí, né? Foram explorar, foram andar, assim, a esmo. E a Beth sai e o Paul começa a dizer: "Bom, vamos ver o que acontece se eu adicionar água ao atmosfera." "I don't have answers, Paul." E aí a animala entra e fala: "Miau." E aí ela já tá com as luvas, né? Aí ela já tá com as luvas com as garras brancas na ponta, né? E aí vem uma cena que eu acho muito legal. É maravilhosa a cena. Porque ele fala: "Ah, você quer ver eu fazendo ciência? Então... faça o que você quiser, mas só fique quieta para não me desconcentrar enquanto eu estou fazendo ciência." E ela começa a sensualizar com ele. Que bem atrás dele tem uma vitrola. Ela bota uma música, cara, e ela começa... Aí o filme vira Lampada Dança Proibida, tá ligado? Não. Pera aí. Não, calma. O que é engraçado é que ele fala assim: "Olha, eu tô fazendo ciência, você pode ver, ficar quietinha, pode respirar, mas só não vai ficar maluca dançando por aí." Aí ela liga a vitrola. E ela começa a fazer vários movimentos sinuosos, tal, ocupando todo o espaço, toda sensualizante, girando, tal, toda seduzindo: "Vem cá dançar comigo." E ele começa a não resistir. Não, mas peraí. Ele é possuído pelo livro. Tem uma fala muito boa que ele fala assim: "Nossa, você tá fazendo exatamente o que eu falei pra você não fazer." Mas o que é engraçado nessa dança, que é outra referência do filme, a gente nota várias referências, vários outros filmes assim extremamente baratos, mal feitos e cientificamente... impossíveis, inacreditáveis que houveram no negócio. Mas essa dança específica dela é a versão da Mulher Gato dançando Batuze. Batuze, pra quem não sabe, era a dança que o Batman fez em alguns episódios da série clássica lá dos anos 60, com o Adam West. Então, ele fazia aquela dança passando a capa e a mão nos olhos e tudo mais, e a Mulher Gato, que era a Lee Meriwether, a personagem na qual a animala foi claramente inspirada, porque é idêntica, só não tem a máscara, ela começa a fazer os mesmos movimentos e ele começa a ficar hipnotizado por olhar ela dançando. E ele fala: "Não, eu não posso fazer ciência com você dançando assim. Não me faça chamar a minha esposa aqui, que ela pode ser uma... ela pode ser uma fera." E aí a animala fala: "Animala, dance com a animala." E aí ele levanta e dança com ela. Ele faz uma dança de tiozão. Nossa, é muito dança de tiozão, cara. Eu só sei dançar daquele jeito lá. E aí o filme tá verossímil, que é dança de cientista. Isso é dança de cientista. Olha, ouvintes, o William Vulto, que é um cientista, acabou de dizer que essa é a dança que os cientistas fazem. É, patético. E ele cata o... o Atmosfera na mão. Primeiro tá na mão a pedra e vai dançando, segurando ele e ainda traz a Animala. E ela fala, vem, dança, vamos fazer a dança do rock com a Animala. E sai dançando e ele vai ali se chacoalhando, balançando o esqueleto atrás dela, né? Bom, a Animala tem poderes de seduzência dançarina, cara. Porra, Animala. Cara, na boa, desculpa. Se eu estou fazendo ciência, vamos supor que editar podcast é ciência, assim, e a Animala entra dançando daquele jeito, eu também vou, cara. Com ou sem meteoro, eu vou, desculpa. Vou dançar junto, né? Porque... eu vou dançar junto. Vai acontecer de novo. É uma chance em um milhão. Porque se tem uma coisa que cientista entende, é estatística. E qual a chance disso acontecer, né? Exatamente. Tem que aproveitar, bicho. Bom, e eles vão andando pela floresta, né? É, com a caixinha e tal. Vão andando e dançando ao mesmo tempo. Ela fazendo aquela dança super... Aliás, aquela dança é muito esquisita, cara. É o Batuze e tudo mais, mas é tão estranho. Vanora, como é que você classificaria aquela dança? O que, que ela tá fazendo? Olha, cara, me parece uma mistura de jazz dance com go-go dancer, sabe? Pois porque você tem uns movimentos ali, alguns movimentos sinuosos tal, e faz aquelas mãozinhas de go-go dancer, só que você é sinuosa, tipo meio Bob Fosse, sabe? Aí não sei como te encaixar. Porra, Bob Fosse, cara, de onde você... Caralho, ela desenterrou Bob Fosse, genial. Pô, maravilhoso Bob Fosse. Pô, Bob Fosse é tudo. E é bem legal, porque a dança que ela faz é uma coisa que os góticos dançam também, aquele negócio da mão, de ficar balançando. E de dançar com a parede, exatamente, isso, foi isso que me lembrou também. Gótico dançando com a parede. Eu não sei como eles inventaram isso, mas desde os anos 80 eles estão dançando assim, cara, até hoje. I don't have answers, Paul. E daí eles saem pela floresta e a Beth, que tinha ido fazer café, fala, Paul, cadê você? Onde está você, Paul? E ela vai atrás dele, ela chega até a nave, o Roger manda, Animala, pegue a caixa, né? E nesse momento, chega a Beth, e quando ela chega, o mutante aparece. Agora, a Vanota, lá no início do episódio, ela descreveu o mutante, eu acho que ela descreveu muito bem, que ele parece meio que um monstro do Jaspion, não era? Sim, parece um monstro do Jaspion, que ele tem, tipo, uns três olhos olhando pra lugar nenhum, uma boca grande, engraçada, de peixe. Isso. Aí ele tem, tipo, dois chifrinhos, e o cabelinho dele são várias plantinhas de plástico. É, tipo samambaia de plástico. Samambaia de plástico. E as mãozinhas com umas garrinhas compridas. E é bem legal. O corpo dele é um lençol, né? É, o corpo dele é um lençol com uma linha em zigue-zague. Ele tá usando uma meia arrastão nas pernas, quando as pernas aparecem. E o mais legal de tudo, ele é um mutante alienígena, mas se vocês perceberem, ele está de coturno. Sim. Dá pra ver a botinha dele. E ele fica apaixonado pela Beth. Aí ele vai chegando perto, aí a Beth se assusta olhando pra cara e desmaia. Aí ele carrega ela no colo e vai urrando como um bom monstro mutante. E o pessoal que tá lá tentando reaver a atmosfera, escuta. Nossa, o mutante, ele deve estar com a Beth. Oh meu Deus, o que faremos agora? O poder de dedução incrível, né? E aquele cagando andando. Não tem problema. Temos isso coisas é um problema mais importantes pra fazer, tem né? Tem coisas mais importantes pra fazer, né? E aí ele fala, esqueleto, faça o Crobar e a Latte ficarem parados. Ele usa o poder lá e eles ficam petrificados e nesse momento o Paul desmaia, né? Essa parte eu fiquei confuso. Se esqueleto tem poder de paralisar as pessoas, por que não fez isso antes? Pegou a porra do... Porque tava dormindo. É, porque ele tava dormindo. Ele era narcolepsy com esse esqueleto. Ele é um cara poderoso, mas você não pode contar muito com ele, né? Ele pode... Uhum. Tá dormindo a qualquer momento. E aí ele dropa também o Paul, né? É, ele dropa o Paul. É que o Paul tava sob o controle da Animala. Quando acaba o controle, ele vai e desmaia. E o Roger explica a intenção, que ele nunca teve qualquer... vontade de dividir o atmosfério com os outros, né? Ele fala, isso aqui é meu. E aí o Crobar fala, isto aqui não parece com a divisão que nós fazemos em Marva. E o Roger fala, não, eu vou dividir comigo mesmo. E o Crobar... Talvez essa seja a divisão humana, né? É, pois é. E o Crobar fala, se eu te pegasse, se eu pudesse te pegar agora, eu ia dividir muita dor contigo. E aí a Animala se debruça em cima do Paul e fica cheirando e lambendo a cara dele. E o mutante ainda carregando a Beth, né? E o Roger fala, bom, eu adoraria ficar, mas eu tenho um esqueleto pra reviver, eu sou eu. Ele chama a Animala, ela a princípio não quer ir, parece que ela tinha se afeiçoado com o Paul, mas ela acaba obedecendo a ordem e vai embora. E quando o Paul recobre a memória, ele se vê do lado de uma... de um foguete, de uma nave espacial, e aí, como é que é o diálogo deles, assim, que eles se apresentam como alienígenas? Porque ele olha assim, ele fala, nossa, holy moly, que é isso? Aí eles dão uma enquadrada de baixo pra cima no foguetinho, porque ele vai levantando todo torto, nossa, alguém anotou a placa do foguete que me atropelou? Aí ele vai olhando pra aquela maquete, oh meu Deus, eles, não, calma, calma, calma, não temos tempo pra explicar isso agora, tem muita coisa acontecendo. Tira essas cordas de mim. Aí ele vai tentar tirar as cordas, não tem corda. Porque eles estão paralisados, né? Assim, ela fala, tira essas cordas de mim. E o Crobar fala, não late, não tem cordas nenhuma, é o poder mental daquele esqueleto que está fazendo isso com você. Isso é loucura, esqueleto não segura ninguém. Esqueleto lá na caverna e fala assim, agora eu durmo. É muito legal, cara, tipo, acaba o poder e ele só fala assim, agora esqueleto, eu durmo. E pronto. Parece meu avô, tá ligado? E aí eles começam a explicação muito rápido, ó, nós somos aliens. A Beth foi capturada. Ellie, calma, calma. Eu sou um cientista. E isso foi muito rápido, né? Devagar. Nós chamamos o mutante, ele se perdeu com a Beth. Ai, um de cada vez. Eu vou ficar com o Torcicolor, mas um tá do lado do outro. Ele é o pior cientista do mundo. Os caras estão explicando assim da forma mais didática possível. Ele falando, não, vocês estão indo muito rápido. Eu não consigo compreender o que vocês estão dizendo. Até que eles decidem ir pausadamente, né? Começar lá do começo do... Né? Então, o universo é grande. Essa frase é muito engraçada, é como se dissesse assim... No princípio havia nada e Deus fez a luz, assim, ele conta a história do universo e tudo mais. E aí, o Roger leva o meteoro pro esqueleto, ele tá lá voltando pra caverna, e voltamos pra cena do Paul com o Crobar e a Lattes. O Paul fala assim, não, eu sou um cientista do bem, eu sou um cientista honesto, assim, eu acho que nós podemos dividir o atmosférico entre nós. E aí os alienígenas ficam emocionados. Choram, emocionados. E a Lattes fala, tem água descendo nas minhas bochechas. Por quê? Há muitos anos isso não acontece. Há muitos íons, né? Há muitas eras. Porque toda hora eles falam sobre eras. Isso. Que isso não acontece com os marvanianos. Meu Deus, isso é maravilhoso. Nossa, a bondade terrestre. Ai, que emoção. E aí tem uma fala que eu acho muito legal. Porque, ouvinte, entendam bem, esse filme ele não faz só uma homenagem aos filmes trash. Ele tem, pra gente tava sacaneando e falando sobre camadas e etc e tal, mas ele realmente tem várias camadas de crítica que são feitas nas entrelinhas. Por exemplo, essa parte que a Lattes chora e depois o Crobar começa a chorar de emoção e tudo mais, que ele não entende porque isso tá acontecendo, porque há muitas eras isso não acontecia. O Paul fala, não, tudo bem. Chorar, vocês estarem chorando é uma evolução de expressão emocional. Aí ele olha pra câmera e fala assim, embora não seja muito masculino. Que é bem pra mostrar assim o jeito que era, porque esse filme ele é muito crítico nesse ponto, apesar de ser uma comédia maravilhosa, ele faz muita crítica ácida como as mulheres eram vistas naquela época. O próprio Crobar, ele trata a mulher dele feito um ajudante, né? Feito abajur da sala, isso. Né? Uhum. A Beth mesmo, apesar dela dizer que ela se sente cientista por ser esposa de um cientista, só o que ela faz é arrumar a casa e fazer comida e tentar chavecar o marido que não liga pra ela porque tá estudando meteoro, né? Não, ela faz arrumar a casa e comida e estar sempre linda, né? E estar sempre linda, exato. Ela tem que estar sempre bonita, né? Uhum. I don't have answers, Paul. Aí a Beth, de repente, aparece do nada. Ela voltou meio zonza e tudo mais. E corta a cena. Eles veem a Beth chegando e aí corta... Ela volta do nada mesmo, né? Ela surge do meio da floresta. Ela vem meio zonza e desmaia. Eu achei que eu tinha perdido alguma coisa. Não, cara, impressionantemente começa assim. E aí corta de novo pra caverna. Eles estão tentando trazer o esqueleto de volta à vida. E acorda, esqueleto, acorda, esqueleto. E aí o esqueleto fala, quem acordou o esqueleto de cadáver? Ah, foi você, o estúpido. Ah, é você, né? E ele vem tentando ser feliz, né? Olha, eu trouxe aqui uma caixa, uma rocha bonita que brilha pra você. E o esqueleto só faz bullying com ele. Eu acho que no fundo... esse filme tem uma grande mensagem de bullying de esqueleto feito sobre crianças, assim. Porque o Roger, ele é muito traumatizado com o esqueleto. Né? Muito. Porque ele fala, é você, o estúpido. Isso. Ah, não. Você vai gostar de mim agora, porque eu trouxe a atmosfera muito mais. Ele quer muita aprovação do esqueleto, sabe? É um problema muito mal resolvido com esqueletos que ele tem. E aí ele começa a rir, assim, falando, eu vou conseguir, conseguir reviver o esqueleto perdido de cadáver. E o esqueleto fala: pare de rir que você me irrita. Vamos trabalhar. E aí ele vira pro lado e fala assim: oi, animala. Oi, animala. Firmeza? Tudo na boa? Ele tá dando esporro no cara, né? Você não quer, você é um bosta, você não quer. Oi, tudo bem? Pra outra. Corta pra nave. E aí, não acabou a sensação de urgência, foda-se o meteoro. Os caras param pra trocar ideia e tomar uns drinks. É engraçado, drink, né? Cara. Eles têm um sofá prateado na nave e eles estão tomando uns drinks e os copos que eles dão são tipo. Sabe aquelas velhinhas que você. É, vê? São velhinhas. Aquelas velhinhas de casa esotérica de 1,99 que tem um tipo uma espiral de ferro segurando a velhinha. Pois é, lá tem espiral de ferro segurando os copinhos. E eles é, isso dão... é os copinhos deles. Isso, exatamente. Eu não sei se vocês repararam, mas assim, eles estão numa sala que é tipo do tamanho de um banheiro, igualmente, né? Sim. E atrás, pra dar o ar de moderno, é uma parada de metal. Você, quando dá um close na Beth, é uma chapa de metal com furinhos. Isso. Parece aquela chapa que você usa em oficina, sabe? Que você vai colocando os pontos pra pendurar a ferramenta. Isso, exatamente. Exato, exatamente. Parece uma dessa. Isso mesmo. Gente, só um disclaimer aqui. A gente não pode esquecer que o Blade Runner original, ele foi feito com sobras de vários estúdios pra construir aquela cidade. Pô, pra quem não viu o documentário Days of Danger, o The Making of Blade Runner, que é um documentário maravilhoso de 3 horas, eles mostram passo a passo. Caramba. Cara, eu vou tentar deixar no post onde vocês verem esse documentário. Ele mostra tudo, desde cenas que não foram pro filme, até atores que foram cotados e chegaram a filmar cenas que no final não foram pro filme e que foram substituídos por outros atores. E eles mostram na cidade pedaços de coisas que eles usaram de outros estúdios. Tem uma pia da cozinha no meio daquele plano lindo de Blade Runner. Tem uma pia de cozinha fazendo um prédio. Tem uma hora onde aparece a nave da polícia, o carro-nave da polícia tá passando assim entre os prédios e aparece aquela imagem linda da mulher chinesa, japonesa, desculpa, comendo um bombom e tudo mais. Se você olhar pro lado do relevo, tem um modelo da Millennium Falcon de pé ali servindo de prédio. É um troço... Nossa. É, da Millennium Falcon do Star Wars, que eles pegaram tudo que eles puderam pra fazer aquela cidade. Então... Da mesma maneira, assim, pra poupar orçamento, o cara pegou uma plaquinha furada de oficina e transformou na nave espacial. Tá certo, hein? Isso aí é cinema de guerrilha. E aí a Beth acorda, ela não sabe onde que ela tá, onde que eu estou, ela fica assustada. Eu estou numa nave espacial. E a Lattes fala, não, é igual a tua casa, só que é uma casa que viaja no espaço. É tipo a Tardes, né? É tipo a Tardes. Ah, então beleza. E aí ela tem reminiscências do Paul pergunta pra ela o que aconteceu e ela fala, não, o monstro era feio e ele me carregou nos braços como uma criança e ele era feio, tão, tão feio, mas ele olhou pra mim como nenhum humano jamais olhou, com uma compreensão que me assustou a alma. E o Paul fala, nossa, Beth, parece que você gosta desse mutante. E ela fala, eu imagino, será que eu gosto? Não, aí tem um diálogo tipo assim, ah, então o monstro ele tem inteligência, alguma coisa assim. Ah, não, porque quando a gente prendeu, a gente não olhou pro olho dele, não. Ah, você olhou? Aí, não, olhei não. Não olhei não. Não tinha reparado nisso, não, firmeza. Era tipo um bichinho nosso, a gente só deixava ele ali na jaula mesmo. É, ele é um mascotinho lá em Marva. E nessa cena, o Paul fala que ele mesmo foi hipnotizado e ele fala: não, a animal, ela começou a dançar pra mim e. Uau, ela dança tão bem. Que eu não resisti. Como eu nunca vi uma mulher dançar antes. Como ela nunca? Dança incrível. Isso. E ela não é a Pammy. Ela é a Animala. Ela é feita de parte de 4 animais. Que loucura, cara. E aí corta de novo pra caverna e tá o esqueleto assim na pilha. Vai, me revive, me revive, me revive. E corta de novo pra nave. Eles estão sentados ainda tomando aqueles drinks. E aí eles usam... basicamente, as bebidas que eles fazem, eles estão tomando vinho, mas não é vinho de uva, porque em Marva as uvas são sagradas, ela é feita de outra coisa lá, eles usam... Cereja, né? Amoras, acho. Amoras, exatamente. É um vinho de amoras, mas é... Lambugue, que eles chamam em Marva, é outro nome, e eles começam a falar sobre as semelhanças que existem, tirando pela semântica das palavras, assim, que tudo que tem num lugar tem no outro. E o Crobar vira pro Paul e fala assim... Ah, então você é um meteorologista? E ele fala, não, eu sou um meteorógrafo. Isso é uma confusão muito comum. Se tu dá meteoro, você é meteorologista. E a deu horrível, mas é muito boa. E aí o Crobar fala, olha só, em Marva, de vez em quando nós comemos fora para aproveitar o tempo. E a Beth fala, é, aqui também a gente chama de piquenique. Mas daí eles falam, como é que a gente vai conseguir uma árvore de volta? E o Crowbar fala, eu notei antes que você tinha um detector de atmosfera. Exato. Eu tenho um detector de atmosfera. Nossa, você tem razão. E o Crowbar fala, nossa, eu acho que vocês também têm poder de ler mentes. Vocês só não exploraram ainda. Nossa, bicho. Como se não fosse a coisa mais óbvia do mundo, aquela loucura acontecendo, né? Pois então. Aí tem um diálogo que eu acho muito engraçado, porque a Beth chega perto da Lattes e fala assim, vem cá, a gente tá lanchando, tomando esses drinks e tal, isso é tudo muito bonito, mas fala pra mim. Lá em Marva, depois de comer, quem é que limpa a bagunça, o homem ou a mulher? E a Lattes fala, não, em Marva nós nunca fazemos bagunça, não precisamos limpar. E a Beth fica com aquela cara de, porra, deve ser tão bom ali. Um mundo maravilhoso, né, sem bagunça, onde você não precisa lavar louça. Isso, exatamente. Não, e é uma zoeira, e é uma zoeira também com essa coisa do machismo no... Isso, exatamente. Nesse momento histórico, né, porque tipo assim, os caras pensam no futuro, pensam em não sei o quê, e nave espacial, mas não pensam na crítica social, né. É, que seu marido, ele lava louça lá? Não, também não. Volta pra caverna e o esqueleto fala, não, vocês fizeram tudo muito bem, eu sinto a vida voltar aos meus ossos. E aí ele senta. E ele senta tão feliz, né? Ah! Sentando, eu tô levantando. Ah, quanto tempo eu não sentava. Eu posso sentir, eu tô me endireitando, ai. E fica aquela bola, que é o atmosférium, brilhando assim. É, que tá dentro da caixa torácica dele. E é muito legal ver o esqueleto se mexendo, porque dá pra você ver claramente os fios. Não é nem fio de nylon, são fios pretos. Eles estão à vista quando o esqueleto se mexe assim. Isso é de propósito. Bom, corta de novo. Tá o Paul, a Beth, a Lattes e o Crowbar procurando o mutante, estão com o transformador. O mutante chega pra atacar, só que de repente ele descobre que o transmutador, desculpa, não funciona. Emperrou, que né? Que ele tava com uma sujeirinha e emperrou. Mas o mutante olha pra Beth, ele possivelmente deixa entender que ele tinha sentimentos pela Beth e ele vai embora. E ele... Não, perdeu. O povo vai pra cima dele, cara. Ah, não, é verdade. Tem razão. É, o povo vai pra cima. Momento briga feia ali. E aí o alienígena olha pra Beth, não, eu vou embora, porque eu amo demais esse ser, que eu não sei o que que é. Olha aí, cara, relembrando o monstro da Lagoa Negra e a forma da água, assim, o amor entre um monstro mutante e uma mulher, assim, olha, camadas, camadas. Muitas camadas. Aí eles falam, ó, vamos parar aqui a pesquisa, porque não tem nada de importante acontecendo, eu vou lá dar uma lavadinha no transmutador e vocês vão pra casa descansar. Falou, valeu? Ele sim, chega a falar, não, vão pra casa, eu tenho uma garrafa de limpador de transformador na nave. É aquele veja multiuso, cara, de Marva, sabe? Eu tenho algo que vai limpar direitinho. Sim. Enquanto eles voltam, tem o momento rolê com a caveira. A caveira andando. E eles ficam, nossa, olha para ele andando. Que esqueleto. Não, cara, que maravilha. Ó, durante um tempo eu achei que ele só tinha uma parte de cima do esqueleto. Que ele só foca na parte de cima, assim, né? Não, naquela hora que você falou que só tem a parte de cima, dá pra ver claramente que os dois atores, no caso a Animala e o Roger, eles estão segurando o esqueleto. Naquela parte que tá mostrando em plano americano, ou seja, só do tórax pra cima, dá pra ver o braço dos dois atrás levantando, que eles estão segurando o esqueleto na frente pra parecer que ele tá andando. Não, e é muito bom. É uma Animala, música épica, né? E a Animala voltou a andar normal, né? Agora ela anda normal pra carregar o esqueleto, porque ela não fica andando mais. I don't have answers, Paul. Paul tá deitado no sofá com gelo na cabeça, porque ele levou a porrada e tudo mais. E a Beth falando, tente descansar. E ele fala, não, estou preocupado. Ah, não liga que eles dão conta. Eu até gostei muito da Lattes, eu quero que ela me conte e me mostre receitas espaciais. Opa, eu tenho que fazer uma tapioca. É, como assim você tem que fazer uma tapioca? Ela tá morrendo. Tem que fazer uma tapioca. Aí o corta de volta pros três andando e eles chegam perto da nave e o Roger Fleming, ele é um grande de um merda, cara. Que ele fala, quais são suas ordens, senhor? E o esqueleto olha pra ele e fala, cala a boca. E ele fala, ok. Tá tudo bem. E aí é que vem a cena, por favor, expliquem essa cena pros ouvintes. É, Ouvintes, vocês sabem aquele brinquedo de criança que é tipo um soldadinho, agora eles fizeram Homem-Aranha, que ele tá deitado no chão segurando o rifle e que ele vai andando agachadinho? É exatamente isso que a caveira faz, só que muito mais torta. Aí você vê os fios puxando de um lado pro outro e a caveira com aquela voz de barítono falando: olha, façam como eu, desçam assim a montanha, tal. Vamos descer, vamos essa ribanceira. E você vê que ela já perdeu metade dos dedos, que ela tá meio se fragmentando enquanto eles vão andando. Cara, não, e é engraçado, se você reparar, muito provavelmente, essa foi a última cena filmada com o esqueleto, que ele já tá muito fudido, assim. Se você olhar a parte da bacia, tem um buraco, assim, quebrou o cu da caveira, tá ligado? Sensacional. É muito deprimente, cara. É muito patético. Cara, é muito engraçado, cara, ver isso. Bom, eles chegam perto da nave, o esqueleto está sentado numa cadeira. Eu queria entender de onde veio aquela cadeira. Era uma pra cadeira ser um trono. Toda rococó, né? Era um trono de vilão fodão, mas é só uma cadeira velha, tá ligado? Foi que deu pra gente achar, com o espaldar alto, e é isso que tem pegou pra hoje. Pegou da casa da avó a cadeira, tá ligado? Uhum. E aí os dois alienígenas ainda estão ficam de novo sob o controle mental do esqueleto, e ele fala: Lattes, diga alô para o teu novo mestre. E aí eles fazem o... eles fazem os alienígenas, porque eu não sei, que deve ser uma coisa muito divertida para um esqueleto perdido há milênios dentro de uma caverna, mas ele faz os dois ficarem fazendo a dancinha do rock. E nesse ínterim, Paul e a Beth estão preocupados com ele, que tá acontecendo alguma coisa pavorosa, e eles vão atrás, se embrenhando na mata. Aí eles chegam, vê o esqueletinho sentado na cadeira, um lado Alimala, do outro lado Roger. Dr. Fleming, a nave e os alienígenas dançando lá, tipo, curtindo mesmo, fazendo a dancinha de dançando com a parede. E ele fala: meu Deus, vocês não podem fazer aliens dançar, isso é simplesmente errado, eu não devia estar vendo isso não era pra ser visto, mas eu estou vendo e eu não consigo lidar com isso. Eu não posso ver a tortura, né? A tortura da dança. E você tem razão, Vanora, porque nesse momento é o mesmo arbusto de antes. É o mesmo arbusto. Não, e tem a zoeira com esse negócio dos personagens estarem escondidos e conversando, né? Porque toda hora os caras quase ouvem eles, assim. De qualquer maneira, o esqueleto vira e fala assim: me tragam a fêmea alienígena. Você, Lattes, vai se tornar a esposa do esqueleto perdido. E aí o Paul, que tá lá atrás, fala: maldito, seu maléfico. E aí os outros param e falam: que foi isso? Não foi nada. Comecem a dançar de novo. E aí o povo fala: seu suíno. E aí todo mundo realmente para. A música da para, tudo para. E eles olham pra lá, todo mundo para. Assim, até o esqueleto vira a cabeça assim. Não foi nada de novo, vamos começar a dançar outra vez. É muito legal, cara. E tem vários closes no olhar profundo da caveira, né? O esqueleto. Nossa, é cara, ele dá um close na caveira, tipo assim, a caveira do mal, mas é só uma caveira, tá ligado? Ela não tá fazendo expressão nenhuma, sabe? Ela não tá fazendo expressão nenhuma, exatamente. Ela não tem olhos. Por que vocês estão focando os olhos da caveira, cara? E ela sentada com as mãozinhas toda caída, assim. Era pra estar na posição imponente, tá ligado? Ela tá toda jogada, coitada. Tá jogada na cadeira. O Roger daí fala: olha só, depois que o Crobar morrer, Lattes vai se casar com o rei da cartilagem. Rei da cartilagem. E aí o Paul chama a Beth pra um canto fora da moita onde ele tava. E... mas do ladinho, né? É, mas do ladinho, é claro. Exato, dá um espaço pro lado, né? E enquanto os alienígenas continuam dançando, o esqueleto com as mãos fica fazendo a dancinha das mãos, assim. Sabe? Fica levantando. E a mão já meio desmontada, assim, levantando com dificuldade, toda descoordenada. E o Paul explicou o plano dele pra Beth, né? Ele falou: eu tenho uma ideia, se achar um mutante com um transmutador é perigoso, mas eu preciso de você. E ela fala: se eu quisesse uma vida segura, eu não teria casado com um homem que estuda pedras. Porque todos nós temos muitas pedras na cabeça. Muito bom. Cara, é muito legal, cara. Se eu quisesse uma vida segura, eu não tinha casado com um homem que estuda pedras. E ainda é coroa com cara. Essa minha pequena meteorito. Então vamos lá, sejam meus bons. E nisso o esqueleto, que aparentemente está cansado, porque afinal de contas mover um corpo sem músculo, sem osso, sem nada, deve ser muito cansativo. O esqueleto... desceu a montanha, cara. Pô, ele desceu a ribanceira, cara, tem razão. Respeite o esqueleto. O esqueleto dorme e... Aí fica o Roger e a Animala, um de cada lado, e ela começa a lamber o esqueleto, e o Roger fala, para com isso. Você vai acordar ele. Você vai acordar ele, e a Animala rindo e tudo mais. Se ele acordar, ele vai ficar puto. Ela fala, não, mas é você que ele odeia, Roger. Ele não vai me culpar porque ele me adora. A Animala já desenvolveu um senso de humor, né? Tipo assim. Olha a evolução de personagem, meu vídeo. Cada vez mais humana, cara. Isso, exatamente. E aí... O Roger fala, vai lá, vai cuidar da noiva. Ah, como é que eu faço? Faz qualquer coisa. E aí, essa parte é muito engraçada, porque aí, nessa parte, eu percebi que... Porque quando a Animala não tá falando inglês, quando ela não tá falando diálogos assim, ela faz sons animais, faz rau, miau, e etc e tal. Mas na hora que ele fala pra ela, vai lá preparar ela pro casamento, e ela fala, como é que eu faço isso? Ele fala, se vira, ela faz, uff, ela dá um latido. I don't have answers, Paul. Bom, o bizarro é que a preparação, né, da noiva, que vai aparecer depois, é só vestir um capuz sem vergonha com o desenho da caveira, assim, é, na... É só uma máscara de bate-bola de caveira, cara. Máscara de bate-bola. Cara, nossa, que vergonha que eu fiquei desse negócio, cara. Triste. Cara, é muito triste, velho. Tipo assim, você tem que casar com a caveira, você tem que casar com a caveira com a máscara horrível, tá ligado? O Paul e a Beth estão usando o detector de atmosfera e eles acham um mutante. Quando eles acham um mutante, ela resolve sensualizar pra atrair a atenção do mutante. E o que ela faz... Nossa, cara, não, é maravilhoso. Ela não basta sensualizar. Ela tem que sensualizar e fugir ao mesmo tempo. Não, ela tem ela que sensualizar tem que ir, de forma assim, forçada. E fugindo pouquinho pra ele ir acompanhando, pra ele indo, né? Junto, né? O que eu achei sensacional dessa parte de estou seduzindo o monstro é que ela fez um negócio que era muito piada nos anos 30, que aparecia muito em cartoon, que era a mulher pegar a perna com um saltinho, levantar a saia... Pra pedir carona. Isso, exatamente. Sim, clássico nos desenhos do Pica-Pau. Ela faz várias poses. Ela corre um pouquinho, aí vira, encosta numa árvore e joga a cabeça pra cima, assim, como se tivesse, ó, estou esperando um salvador. Aí ela para em outra, coloca a perna em cima de um tronco e mostra a perna com a meia de nylon. E ela vai andando. E se você notar, eu concordo totalmente com o que você disse, Vanora, mas... Ela também faz aquelas poses de pin-ups, assim, sabe? Aquelas boquinhas e tudo mais. É maravilhoso, boquinha, cara. Levanta o bracinho, assim, faz... É muito, muito bom, cara. E o mutante que devia estar perdidamente apaixonado pela Beth começa a seguir pra onde ela vai. E aí corta de novo e tá a caveira, que não mexe nem a boca pra falar, porque é tudo telepático, obviamente. Isso é provado pela ciência. Fala. Não, caveiras têm poderes da mente. Claro, é... isso aí, pô, todo mundo sabe disso, né? Até artigo sobre isso é foda. Eu li num paper, né? Mas o esqueleto fala, deixe o casamento esqueleto começar. E se vocês olharem nessa cena, tá, é um plongê, ou seja, de cima pra baixo, a decoração que eles fizeram é que tá o foguete, a nave parada assim, e tem um fio de um fio elétrico pendurado com um monte de luzinhas piscando, que é a decoração do casamento. Peraí, um monte. Nossa, não. Né? Tá, tem umas três. É, umas três, quatro ali. Mas... Foi o que deu pra comprar, gente. A pista não é tão barato assim. E aí, de repente, vem ela, com aquela máscara de bate-bola, que tem um buraco pro nariz e um buraco pros olhos, e a máscara meio que espreme a cara dela com aquela cara de caveira, assim, extremamente mal feita, e o Roger fala, vejam a noiva esqueleto, e o esqueleto fala, e Crowbar trará ela ao altar pra mim. E o Crowbar fala, você não pode me obrigar. E o não esqueleto quero. Fala, você vai não trazê-la gosto. E você vai gostar. E aí ele dá o braço pra ela e dá um passo e fala, eu não tô gostando disso, eu não vou gostar, eu não vou gostar. Mas chega a Beth com o mutante e fala, com licença, posso interromper? Eu sei que eu não estou na lista de convidados. E o esqueleto fala, Animala, pegue-a! E aí o Paul chega também e fala, eu nunca fui convidado para casamento. Só aquelas piores piadas do mundo e começa a briga geral, né? Aquela briga dos anos 50, em que qualquer soco passa 30 centímetros da cara um do outro, assim, e ao mesmo tempo a pessoa sente dor. E é um recorte de lutas malucas, porque tá aquela catfight total com a Animala e a Beth, elas estão no chão, uma segurando a mão da outra, tal, aquela loucura. Aí tá aquele combate de soco de meio metro com o pensador de entre os dois. Pera, tem uma modalidade única e rara. Mas que quando você tem o prazer de ver é maravilhoso, que é o briga de cientista. Ah, sim, os cientistas brigam assim, né? Sim, cara. Eu já falei, repito, que se tivesse rinha de cientista, a gente conseguiria trazer dinheiro pra universidade com mais facilidade. mas ninguém me ouve. Mas aí, nesse filme, a gente conseguiu ver essa maravilhosa modalidade olímpica, que é a luta de cientista. Luta de cientista. Ô, Vulto, isso seria tipo o UFC, Ultimate Fighting Scientists? Exatamente, é um bom nome, inclusive. Maravilhoso. Alguém patenteia isso logo. Alguém patenteia isso, por favor. E tá a caveirinha louca lá chacoalhando a mão. Ataquem! Vocês destruíram meu casamento! Destruam! A Beth acaba se desvencilhando da Animara e ela vai até o esqueleto de cadáver e começa a enfiar os dedos no olho. E antes disso, tem o bullying final. O Fleming chega, cai assim de joelhos. Senhor esqueleto, o que deveremos fazer agora? Aí ele, esqueleto, levanta as mãozinhas assim, né? Pega o pescocinho do cientista, cara, e começa a enforcar. Por que, mestre? Por quê? Eu sempre te odiei. O interessante é que, assim, na história do filme, o esqueleto tá estrangulando ele, né? Ah, sim, claro. Na prática, ele tá com a mãozinha ali torta em cima do ombro dele só. É, só porque mal encostando. Porque ele morrendo. Dá aquela subidinha no ombro pra travar as mãozinhas. E o Flame, ele tenta resistir enfiando o dedo no buraco do olho da caveira. Ele tenta lutar com a caveira, tenta estrangular a caveira. E no momento final, onde tudo toma loucura, chega o mutante. Aí ele aparta a briga, joga a Animala pra cima, dá um tapaço. E aí a caveira, puta nas calças. Mutante tolo! Você estragou meus planos! Você vai pagar por isso! E aí tem a luta de monstrinhos, né? A caveira se agarra ao mutante, ou seja, o mutante agarra ele mesmo com uma mão a caveira ao corpo dele. E coloca em cima dele próprio. Né? E com uma mão, ele fica segurando a outra mão da caveira e fica dando tapas em si mesmo, assim como se fosse a caveira batendo. Muito horrível, cara. E aí você vê que a mão da caveira já tá meio desmontada, assim. Sim, cara. A caveira tá se desfazendo, cara. E ele fica lá, ai, meu Deus, tô lutando com a caveira. É tipo o Chapolin lutando com a múmia. Isso, exatamente. Aí ele vai meio que lutando, dançando, e as pessoas olhando de forma tensa. Oh, meu Deus, caramba. Aí vai cortando o monstro, dançando com a caveira. Aí todo mundo olhando. E chegando perto da ribanceira, né? É, da ribanceira do Jaspion, né? E aí o esqueleto, ele tenta... É a ribanceira do Jaspion. O monstro tenta dominar a cabeça, a mente do mutante. E aí os alienígenas, o Crobar fala pro Paul. Ele não vai conseguir. Os mutantes não têm capacidade mental pra serem dominados. Aí ele chega bem pertinho, ele levanta a caveira. Só que a forma como ele joga a caveira é igual a forma daquele turco, o cozinheiro, que ele pega o sal e vai temperar a carne. Ele joga só dá uma mãozinha assim. Só com a mãozinha assim. Turco jogando sal na carne do churrasco. Exatamente assim que ele faz. Só que aí quando eles mostram o final da ribanceira, você não ouve o barulho da caveira, mas você vê que eles enfiaram cada pedaço da caveira num canto. Isso, tá completamente espalhado, como se fosse uma casinha de Lego que caiu no chão e se espalhou. E nessa história toda, quando a caveira ela saiu andando, que ela reviveu, ela tava com o Atmosferon dentro da caixa torácica. Isso. Nesse período todo, o Atmosferon sumiu. É, não. Ele já não estava mais lá. Já não estava mais lá, mas isso aí é um detalhe menor, não temos que prestar atenção nisso. Caveira morre dizendo, eu vou voltar. E eles falam, não, não vai. E aí o mutante, tadinho, teve tanta dificuldade de lutar contra o esqueleto perdido de cadáver, morre nos braços da Betty e ela faz um carinho nos dedos longos dele. Afinal de contas, ele tinha mãos, apesar do que o Crowbar falava. Tinha mãos, né? Exato. Eu fiquei meio confuso, porque não dá pra saber se ele tava ferido ou não. Porra. Ele usa tipo uma... Não, ele tem uma luva de motoqueiro, né? De motoqueiro coqueiro, né? Aí ele vence a luva e... Ai, essa luta me feriu muito, assim, tipo, apesar de não ter nenhum indício disso, né? Ai, vou morrer. E ele morre nos braços da Betty, e é legal porque tem eles falam, o Crowbar fala assim, eu acho que ele nunca quis matar pessoas, ele só não sabia como não matar pessoas. E aí tem aquele silêncio meditativo, sabe? A Ferragão olhando pra cima, nossa, que tristeza. Que tristeza. Veja, Crowbar está transformando a Animala de volta aos animais. Aí vem aquele efeito de raiozinho, minhoquinha, de cima da Animala. E aí... eu lembrei que eu queria dizer, esse efeito é tipo Super Amigos. Puta que pariu, exato. Cara, é muito engraçado. E aí vira realmente quatro animais, você nota que tem um gato, um cachorro, um esquilo e algo que parece um guaxinim. E aí, tchau, animaizinho! E o Paul vira pro Crowbar e fala, e aí, vamos tirar o meteoro do esqueleto pra... Cara, tem uma parte muito boa que o Paul, ele fala assim, nossa, uma parte de mim vai sentir falta da animala. I don't have answers, Paul. E aí mostra eles descendo lá a colina em busca do atmosfero. Aí sobe, dend, com aí, ponto de interrogação. É, não, primeiro o fim. E aí aparece um ponto de interrogação. O fim. E aí vem outro letreiro dizendo, será que é o fim? E aí vem outro letreiro que fala, será que não é um tipo de começo, de uma certa forma, um novo começo pra todo mundo? E aí some e aparece. Eu imagino. Imagino. E aí sobe de novo e aparece. Tanto faz. E aí vem o crédito. Agora, quem de vocês... Vulto e Vanora assistiu até o final os créditos. Eu assisti, porque foi engraçado que foi muito anos 50, tipo I Love Lucy, sabe? Isso. Aí aparece o fazendeiro, sorrindo. Aí aparece Robert DeVos, The Farmer, sorrindo. Mostra... E é tudo interagindo, sabe? Cada um dos personagens. Mostra todo mundo, né? E até o mutante. Tira a máscara e sorri pra câmera. É muito legal. Mas depois disso, vocês viram? Sim. Porque no final... Eu acho que não. Não. Olha, eles anunciam tipo um outro filme. É, no final do filme, ele mostra o filme que veio depois daquele. Porque no final, quando acabam os créditos, aparece o mesmo desenho ridículo da nave descendo. Só que ao contrário, agora a nave do Crowbar e da Lattes indo embora. E aparecem, esperem, no próximo filme... A trilha da testa gritante. E esse filme existe, cara? Eu fiquei nessa dúvida. Sim, existe. Sério? Caramba. Existe. Nossa, cadê? Mas isso a gente fala um pouquinho mais pra frente. I don't have answers, Paul. Agora eu queria que vocês me dissessem, começando pelo Vulto. Vulto, o que é que você achou do filme? Essa maravilha. Não, primeiro que eu fui assistir o filme antes de ler qualquer coisa a respeito, né? Eu li depois pra gravar e tal, mas antes de ler qualquer coisa. Aí quando eu comecei a ver, primeiro que eu comprei que era um filme velho, assim. Nesse aspecto eu sou meio devagar e eu achei realmente que era um filme velho. E aí eu achei que no começo que era um filme de terror ruim, né? Quando começa com o cara falando, assim. Aí rapidamente deu pra perceber que era zoeirona e tal. E assim, o filme é muito maneiro mesmo, assim, cara. Pra mim a descrição é maravilhoso de tão patético, tá ligado? Porque é muito imbecil, sacou? E isso é lindo. Mas, Vanora, eu lembro quando você assistiu o filme, que a gente trocou ideia pelo Telegram lá, e você falou, pô, eu queria que tivesse mais comédias assim. Como é que você se sentiu? O que você achou do filme, de maneira geral? Eu achei fascinante, porque assim, eu queria muito gostar de comédia pra contrabalancear o meu gosto exacerbado por filme de terror, mas eu não consigo, porque não me faz rir comédia. Eu acho que eu tenho um senso de humor muito bizarro. E esse filme me fez assistir ele inteiro com um sorriso no rosto, cara. Eu achei muito gostoso, porque você tem o brilhantismo da comédia no diálogo, a forma com que os atores entregam os personagens, tudo isso eu achei encantador. E eu sinto falta de ver comédia mais estruturadinha, assim, que é o tipo de comédia que eu vejo em teatro tradicional de Okinawa. Teve apresentações que eu assisti que foi narrado em um Chinanguti, que é o idioma que eles falam lá. Você não entende nada do que tá sendo falado, mas a forma como eles interagem, você entende todo o texto. Pô, muito bom. E é mais ou menos assim que eu me senti assistindo esse filme. Vocês entregam um negócio tão gostoso de linguagem corporal que fica muito fácil de entender o que tá acontecendo. Excelente. Não, eu acho legal também, tipo assim, quando você se propõe fazer uma comédia dessa completamente absurda e tal, você ganha uma liberdade que muitos filmes não têm, né? Tipo assim, os caras, você tem a pedra radioativa que todo mundo pega com a mão, que ela é um motor de nave, ao mesmo tempo que ela é uma pedra mágica que revive um esqueleto com poderes da mente, assim. Você tem essa mistura do terror clássico com um monstro mágico, junto com a ficção científica, foda-se, com raio transmutador e mutantes falcatrua pra caralho, assim. Então é muito bom. Quando você tem a liberdade, usa a liberdade de forma muito eficiente, assim. Isso que é muito foda, tá ligado? Pô, velho, 40 mil, cara. 40 mil pode ser dinheiro pra caralho, 40 mil dólares, né? Pode ser dinheiro pra caralho pra gente aqui. Mas se a gente chega num estúdio e fala assim, eu quero fazer um filme, eu só preciso de 40 mil, cara fala, 40 bicho, mil, vai ter monstro, vai ter esqueleto, vai ter nave, vai ter cara fala, raio, bicho, raio da morte. Faz o que você quiser. Não, mas ele dá pra fazer um cinema de guerrilha, porque eu senti muito esse filme como cinema de guerrilha mesmo. A gente, sim, vai fazer algo referenciando a uma certa homenagem a tudo que aconteceu nos anos 50 na parte cinematográfica, mas também uma crítica mordaz a como a sociedade era naquele tempo. Isso, sim, exatamente. I don't have answers, Paul. E, Vulto, deixa eu te perguntar. Se você fosse sugerir para os ouvintes outro filme que tivesse essa mesma onda, assim, de crítica com retrô, mas ao mesmo tempo meio trash e tudo mais, que outro filme você indicaria para os ouvintes que tivesse essa mesma pegada? Pô, eu acho, não uma crítica tão mordaz quanto essa, mas é legal também porque brinca com os clichês, né? Eu gosto daquele O Segredo da Cabana, cara, adoro aquele filme. Nossa, pô, é maravilhoso esse filme. Muito bom, cara, muito bom. Bem lembrado. Pega bem nos clichês, mais nos filmes de terror de monstro, né? Não tem... E acaba indo pra ficção científica também, porque no fundo você tem aquele cenário todo lá de fundo, né? Que é uma empresa, uma parada. E continua sendo, sim, uma comédia. Que eu acho é aquele filme divertidíssimo, assim. Ele subverte da mesma forma que esse todos os clichês. Enquanto O Segredo da Cabana faz isso com os filmes dos anos 80, início dos 90, esse filme agora faz isso com os filmes dos anos 50 e 60. Ah, e claro, né? Um clássico também, tem que focar nos clássicos, que é, se você não viu, veja o episódio do Chapolin enfrentando a múmia. Claro, mas claro... É obrigatório, aí eu acho que forma caráter. E Vanora, você, que filme você recomendaria para os nossos ouvintes aqui do Necrofilme com que tivesse também essa mesma pegada, não necessariamente retrô, mas fazendo paródia de como o cinema é ou já foi algum dia? Tem dois filmes que passou pela minha cabeça que me lembra. O primeiro, que é o mais que me lembra mesmo, é o Los Parecidos, de 2015, ou The Similars, em inglês, que são Os Parecidos. Que ele basicamente fala sobre 8 pessoas que estão esperando o ônibus chegar numa noite muito chuvosa, numa estaçãozinha de interior de cidade, e começa a acontecer um fenômeno bizarro com eles. E tem esse questionamento de mídia, de o quanto que a mídia pode influenciar a gente, ou a gente que influencia a mídia, e ele também é filmado com essa característica de preto e branco. Se eu não me engano, é um filme que eu gostei muito, é aquele filme que todos vão ficando com a mesma cara, né? O mesmo ator fazendo todos, inclusive, exatamente, as mulheres, né? É, todo mundo vai ficando com a mesma cara, o pesadelo é muito curioso. E tem um outro que me chamou a atenção pela provocação e pela forma como é usada coisas científicas, essas tractanas de ciência. É o LFO. Nossa, isso eu não conheço. Ele é de 2013 e é sobre um homem ali de meia idade qualquer, né? Que ele descobre uma forma de usar a hipnose nas pessoas, só que pelo som. Aí ele instala todo um aparato na casa dele e ele começa a testar isso com os vizinhos, só que ele vai começando a gerar um abuso de poder nele. Olha, então isso vai elevando astronomicamente até onde pode chegar essa loucura, sendo que ele pode controlar todo mundo. Pô, fantástico. Esse maneiro, me passa depois o link que eu quero ver com certeza. E ouvinte, todos os links das recomendações, sejam as do Vulto quanto as da Vanora, quanto a minha, que eu vou fazer agora, estarão no post pra vocês conferirem, que vale muito a pena. Pelo menos, se eu não conseguir encontrar o filme inteiro disponível pra vocês, pelo menos ele estará na página do IMDB pra vocês poderem se coçar e achar sozinhos. Eu, de meu lado, assim, eu gostei tanto desse filme, que na verdade tem tantos filmes que foram referenciados, que são trash ridículos e que você dá risada no início ao fim, mas aí não vale a pena mencioná-los, porque a pessoa que estava fazendo o filme tentava fazer um filme sério e ele acabou ficando cômico involuntariamente, que não é do que esse filme trata, ele é uma comédia assim. Então eu poderia citar Night of the Lepus, A Noite das Lebres. Pra quem não viu, não veja, é um filme horroroso em que um bando de coelhos gigantes ataca uma cidade. Então, basicamente, eles filmaram coelhos fofinhos andando numa maquete de cidade roendo telhados, que é horrível. Não assistam. Nossa! Pra caralho. Mas, ao mesmo tempo, teve bons filmes que fizeram isso. É, Mulheres Amazonas na Lua é uma comédia que fala, tem mais ou menos o mesmo estilo. Os próprios filmes desse diretor, do Larry Blamire, o esposo da Animala, ele fez vários outros filmes assim, mas mais do que isso, eu gostaria que vocês procurassem e assistissem, quer vocês saibam, quer não, que este filme maravilhoso sobre o qual a gente falou até agora teve uma continuação, que é O Esqueleto Perdido Retorna de novo. Que maravilhoso, de novo. É, porque ele já tinha retornado, né? Ele já tava. Pois é. Já não basta retornar, é retornar de novo. Em 2009, com o mesmo elenco, inclusive os mortos, mas a vilã do filme, uma das vilãs do filme é a filha do Roger Fleming, que é a Jane Fleming, que vale muito a pena ver para dar continuidade a toda essa mítica que existe do criada nesse filme, essa mística de comédia de, a respeito de filmes ruins e etc e tal. E agora eu vou... Espera aí, só um instante. Tem alguém batendo na porta? Eu já volto aí, tá? Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Olha só, mestre, o carteiro chegou trazendo os comentários do último episódio. Que ótimo! Casou certinho com a hora de te mostrar o meu melhor experimento científico. Notei o quanto você ficou assanhado em cada cena em que a Nimala aparecia e resolvi construir minha própria versão. Caralho, mestre! Uma Nimala? Aqui no teatro escuro? Eu tô até me sentindo encalorado só de pensar. Cadê ela? Cadê? Vem aqui, gatinha, vem. Você vai ajudar o estupor do pensador louco na leitura dos comentários. Mas o que é isso, meu senhor? Por que ela tem garras de 15 centímetros? Cara de matadora sexy e mais dentes pontudos do que uma motosserra? Eu devia ter desconfiado que eu ia me fuder e não do jeito bom. Por quê? Por quê? Por quê? Cala a boca. É minha versão, como eu te disse. Eu misturei 4 bichinhos. Uma tubarão, uma carcaju, uma era venenosa e uma tigresa dentes de sabre. Eu a chamo de assassiná-la. Vai lá, gatinha. Motiva o pensador a ler os comentários. Ai, para que tá doendo, moça. Não arranca minha panturrilha que eu preciso dela. Eu só tenho 2. Ai. Tá bom, eu tô lendo. Primeiro recado vem... Ai, da Raíssa Fluvier. Ela diz... Pensador, cute little kitten of my heart. Ai, pensador, cute little kitten of my heart. Que filme mais fumado foi esse? Eu estou super interessado. Ai, nem assisti. Fiquei muito feliz com que o mestre não tenha desistido de dominar o mundo, por mais que a mestra seja bem mais efetiva no assunto. Mas não desista de achar que o mundo ainda vai ser teu. Risos, tente postar com mais frequência os episódios, que você está muito desleixado. Estou com saudade dos episódios. Beijos e bye. Ai. PS, não, mestre, eu não vou participar mais. Raíssa, que heresia. Como ousa dizer que não participará? Claro, sendo uma simples humana, você não tem realmente livre-arbítrio. Posso facilmente invadir tua mente e fazê-la participar, mas isso é assunto para outro episódio. E sim, o mundo ainda será meu, e eu não farei uma festinha imbecil como aquele esqueleto desqualificado, dando a meus opositores tempo de tentarem me atacar. Passe bem, Raíssa, e volte sempre que eu ordenar. Próxima mensagem, assassiná-la, minha querida. Não leio, me recuso. Essa tigresa dos infernos não para de rosnar pra... Ai, tá bom, tô lendo. Tira essas garras do meu nervo ciático. Ai, a próxima mensagem é do Garcia, e ela diz... Ai, olá, pensador... Excelente filme, grato pela indicação. Ouvindo a discussão de vocês sobre o filme, me veio uma reflexão. Na teologia católica existem 4 virtudes cardinais: sabedoria, justiça, força e ponderação. Ai, para, não morde. São as qualidades do cristão. Mágico de Oz, penso agora, se utiliza disso nos personagens, já que são opostas. A falta de cérebro, a falta de coragem, a falta de coração e a falta de prudência. Mas naquele filme eles estavam trilhando um caminho em busca disso. Ai. Nesse filme que você indicou, eles vão justamente nesse sentido, do jeito mais horrível possível. Adorável. Realmente muito bom. Isso é a prova que não há lugar como teatro escuro. Abraços e sucesso. Ai! Humano apoiador Garcia. Obrigado por ter me trazido à mente estes dados. Serão amplamente funcionais quando eu formar meus 4 cavaleiros para marchar contra este planetinho de bosta. Eles serão baseados em piração de cuca, minha forma maléfica de justiça, tapaço na funça e caos. Ou seja, a antítese desses conceitos cristãos menores e caretas. Concordo que em Yellow Brick Road os personagens foram em busca da imprudência e tudo mais. E por isso mesmo eu escolhi o filme para o episódio. É para que todos os meus seguidores saibam o que os espera. Loucura, falta de cérebro e muita farra com amoras venenosas. O Pensador Louco agradece teu apoio e comentário. Ou melhor, agradeceria se não estivesse sendo arrombado a unha por minha pet. Volte sempre. Próxima mensagem, sim? Deixa, Gur, mestre. Eu leio direitinho. Só manda ela não mastigar mais. Me ajuda. Calma. A próxima mensagem é Neto, lá do podcast... NetoCast e do NetoCast Esportes ao Vivo e do Giro de Notícias. Ele diz... Nossa mãe, é cada filme mais doido que o outro. Ai, risos. Acho que vocês andaram usando as amorazinhas do mal, só pode... Ai, pô, inferno de gata. Brincadeiras à parte, parabéns a Pensador, Almir Ribeiro e Diego Fávero. O episódio ficou muito legal. Almir, vou te chamar para o NetoCast Esportes para narrar os nomes dos lutadores da UFC. Ai, porra, nas costas não. Justamente comigo e com o Siuf. Já vi que tu é bom para narrar nomes assim como nós. Risos, abraço e até o próximo filme. Bom! Cara Neto, ou será que eu devo dizer Doutor Abelardo, o advogado do mal? Me satisfaz que você tenha gostado do episódio. E sempre imaginei que humanos de tua profissão curtissem a descida de outros humanos à insanidade, desespero e dor. Almir leu os nomes perfeitamente bem. Só pareceu estranho porque a pipoca que ele comera durante o filme estava cheia das mesmas amoras que você mencionou. E ademais, quem deveria participar do NerdCast Esporte ao Vivo sou eu, que faria uma especial narração de Q-Ball, esporte jogado na minha dimensão de trevas. É lindo de se ver. Os jogadores têm balas de canhão em brasas atadas às mãos e marcam pontos a cauterizar as pregas dos adversários jogando elas neles. Apareça quando quiser, advogado. E você, pensador, leia mais uma ou eu passarei mertiolate vencido dos anos 80 em teus arranhões. Porra, meu Lorde, o senhor sabe como é difícil ler mensagem com meu suquinho vermelho sendo lambido por essa máquina sexy de matar? Ai, para, para, eu leio. A próxima mensagem é de marketing louco, do site Cultura Pop é Rigor e do podcast Conversa Fiada Matou Carambola. E ele diz, fala, pensador, pela resenha fiquei com a impressão de que se trata de um mágico de Oz hardcore. Fiquei interessado. Galera que realizou parece ter fumado bastante. Bem bacana a recomendação do Almir. Já vi faz um tempo. Máscara da Ilusão tem um roteiro do Gaiman e do Dave McKean, que também dirige. Produção da Jim Henson Company. Gosto bastante. Ótimo episódio e até o próximo. Saudações a você, Mark. E a todo o Plante Novo, por continuar espalhando a loucura também em seu podcast. Não há nada mais aliciador do que carambolas mortas, e os vídeos estão gratificantes também. O filme do episódio passado não foi escrito à base de fumo, mas de uma conversinha simples que eu tive com o roteirista e com o diretor. O restante seguiu lindamente depois que eu destrocei suas mentes pueris humanas. O estrume, chamado Pensador Louco, pede para dizer que também gostou muito de Máscara da Ilusão. Continue voltando mortal e produzindo insanidade sempre. Próxima, sua lontra empalhada. Porra, mestre, o que sobrou de mim tá tentando articular palavras. Essa diaba quer me transformar num tapete de banha. A próxima mensagem é do Darley Santos e diz... Caçadores dos tesouros malditos, risos. Eu falei de vocês mesmo, risos. Caçando pérolas malditas. Mensagem curtinha, mas boa como sempre, mestre. Mortal Darley, todos aqueles que fazem parte de meu culto são caçadores de pérolas malditas, realmente. Menos o Pensador Louco. As únicas pérolas negras que ele cata vêm das fezes das cabras do abismo. Mas ele não parece saber muita diferença. Continue voltando e comentando, caro mortal. Que bom que gostou do filme. Mais alguma mensagem? Sim, é minha. Faz ela me matar de uma vez, eu não aguento mais. Essa gata infernal tá brincando comigo como um gato faz com uma barata. Tá bom, eu leio, só tem mais uma, calma. É do Juliano Catino, do podcast Por Outro Lado. Ele diz, fala pensador, que filme doido, eu vi sem legenda, o áudio marromeno, então agradeço a análise de vocês, embora eu não tenha me lembrado muito do Mágico de Oz. É um filme bem low profile em termos de produção, mas tem cenas bem feitas e um clima bem pensado. Gostei dos devaneios, mas achei que o final poderia ser menos evidente, ou não. Não sei, estou tonto ainda estou rindo com aquela gorgonzola que você tem no crânio. Risos, grande abraço, pensador. Maldito seja, Juliano Catino. Vocês argentinos são todos críticos demais, eu gosto disso. Mas você só não pegou as referências ao Mágico de Oz do filme por ou estar há muito tempo compilando em binário lógico para não ver os subtextos do caos impostos ao filme ou por tê-lo assistido sóbrio. Não sei qual dos dois motivos seria pior, mas fazer o quê? E quanto ao final, sim, ele foi evidente porque a morte é evidente, certa, lenta e dolorosa para todos. Menos eu, que sou eterno. Continue praticando teu podcast Por Outro Lado. O Pensador é um grande fã e, para torturá-lo, eu o impeço de ouvir até ele implorar com a vozinha de My Little Pony para que eu deixe ouvir. Volte sempre. Mais alguma coisa, animal de carga? Não, senhor. Ok, Sassimala, pode deixar o que restou dele em paz por enquanto. Vai ali brincar com o novelo de lã que eu fiz de almas de bolsominions, que eles ainda são mais frouxos que o Pensador Louco. E você, esfíncter de Canyon, fale novamente da Infinity Tour, agora. É pra já, mestre. Grande Dea Shaguri, obrigado por ter me dado tempo de me recuperar depois do ataque dessa Wolverina com sangue no zoio. Ouvintes, Infinity Tour, é turismo levado a sério de forma que vocês não pareçam alienígenas na vida, sentados para sempre no sofá. É turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer que vocês comeram Atmosférium. Embarquem nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando o Crowbar e a Lattes tentarem abrir a porta da tua casa para você sair, porque eles não são muito bons nisso. Vão em bladobladoblado.infinity.tour.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curtam a Infinity Tour no Facebook, aproveitem para dizer que a conheceram aqui, como eu já disse antes, e vão fazendo as malas, não esperem uma invasão esquelética acontecer. I don't have answers, Paul. Muito bem, muito obrigado por participarem desse Necrofilme, e eu gostaria de que vocês falassem um pouco mais como as pessoas acham vocês, seja redes sociais, projetos e tudo mais, porque a gente falou muito brevemente disso lá no início. Vanora, fala de você. Bom, vocês me acham no Alguma Coisa Cast, que é arroba Alguma Coisa Cast, só botar no Google o que vocês acham. Meu perfil mesmo no Instagram, Marastone Artes, tudo junto, vocês também me acham. Se bater na internet também Contas Vanora, vocês vão achar algumas coisas que eu faço relativo à dança. E você, Vulto, passe seus links aí onde o pessoal acha você dentro e fora do mundo do podcast, ou de blog, ou dos momentos em que você faz ciência. Sim. Bom, você me encontra no Twitter e no Instagram no arroba William Vulto, e eu tenho o site lá, o lugarnenhum.net, onde tem textos todo dia, o que é uma loucura. E agora tem dois podcasts, o Observador Quântico, sobre ciência, e o Curtam Curta, que é um podcast sobre curtas-metragens. I don't have answers, Paul. Então tá, audiência do Cemitério do Necrofílmico. Chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui, via e-mail, nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não conheçam, mas que talvez possam gostar. Assinem nosso podcast, façam parte do nosso grupo do Telegram, avaliem a gente no iTunes, deixem comentários e, claro, se tiverem uma chance de achar o esqueleto perdido de cada na locadora de Dea Shagur, não deixem de ver que é muito bom. De resto, estejam sempre aí, aqui, assistindo filmes com a gente, se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Continuem incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir, ou ler, ou ver. Cultura livre, sempre. E deixa eu ver, deixa eu escolher aqui alguém. Vanora, por favor, você que participou da experiência maravilhosa que foi de assistir e conversar sobre esse filme tão legal que foi Esqueleto Perdido de Cadáver. Que música você acha legal pra gente terminar o episódio? Uma música que tem a ver com tudo isso que o tema tratou? Bom, eu achei uma música relacionada que me lembrou muito pelo seguinte. É a volta de algo antigo, mas meio fora do lugar porque não é do jeito e com as pessoas que você tá esperando. Então a música que eu escolhi é Rock a Beat, da banda de neo-rockabilly japonesa Magic. Maravilhoso! Então ouvintes, fiquem aí com Rock a Beat, da banda japonesa de neo-rockabilly Magic, e até o próximo Necrofilme com um abração! Hey, rock and beat! 中で幾度に生きてゆく僕の心雨で粒濡れになったダイナマイト僕には絶望が見えるもうこのままじゃ生きていけない僕生きていけない Hey, Rock and Beach 期待の声 Hey, Rock and Beach 遥か彼方に Hey, Rock and Beach 崩れ落ちてく Hey, Rock and Beach 理想の都恋は過ぎて僕抱きしめれない僕は待ってる恋は過ぎて僕抱きしめれない期待の声遥か彼方に 連 れ落ちてくソロミヤコ恋は過ぎて僕抱きしめれない全身の人に悪魔の使い愛の光を Escutem aqui, adeptos de minha seita do mal. Não estou acostumado a falar diretamente a vocês sem um interlocutor. Mas o que sobrou do pensador louco depois de ter sido trancado por mim, junto com a Sassimala, em uma jaula não faz nada além de gritar. Então me ouçam aqui. No início deste episódio, o imbecil falou de meu primeiro encontro oficial, o The Achatur, em Santa Catarina. Mas falou dele enquanto ainda iria acontecer. Entretanto, Santa Catarina foi invadida por tantos adeptos sedentos por loucura que Pensador Louco ficou chapado demais para concluir a edição deste episódio a tempo. Maldito seja aquele drogado sem vida social! De qualquer forma, mortais, o evento foi um sucesso, minha palavra foi espalhada no sul do país e o clima de loucura foi bem disseminado, não graças ao Pensador, que ficava apenas babando em um canto. Contudo, como ele agora está sendo comido vivo no sentido alimentar por minha criação, agradecerei em nome dele pela presença de tantos adeptos, entre podcasters, amigos, apoiadores e Petros Davi. Vocês me encheriam de orgulho se eu já não fosse um deus do mal orgulhoso o suficiente. Este foi apenas o começo. E aos outros membros de minha seita que desejarem saber mais de como foi o evento, ressuscitarei a almôndega sangrenta que vocês chamam de Pensador Louco para publicar todas as fotos nas redes sociais. The Achatur Forever. Glória a mim. Ah, olá, animala. Vamos tomar um pires de chá?